97, estádio 97, estádio 97, estádio. E o trânsito parado, o caos anunciado. Já tô alucinado, parado. Mas pra minha alegria, eu mudando a sintonia, encontrei na energia. Estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. Tá no ar, estádio 97, sempre aqui na Energia. Oferecimento de Peugeot 208 Allure, com teto panorâmico, com parcelas de R$595 mensais. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Estádio 97 também no oferecimento do Ticket Alimentação de Natal, o cartão que vai mudar o jeito de motivar seus colaboradores. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira, acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo Ester, construído com história. Tá no ar, estádio 97, sejam bem-vindos, boa tarde. E aí, mister, tudo bem? E aí, beleza, cara? Tudo jóia? É, estamos aqui mais uma vez. Toma aí, Sombra. É. Bagaça no ar. É isso aí, ganhamos! Parabéns pra nós, ganhamos! Oh, sensacional, hein? Muito legal. Hein? Ganhamos o troféu da ACESP. Muito legal. Quem diria, mano, que um dia... É verdade, fogos! No ano 2000... Num estúdio 2x2, um gordinho que não fazia porra nenhuma na vida, nada, não fazia nada. Ia todo dia lá e ficava tomando conta da porta, que o pessoal queria invadir e não cabia dentro do estúdio. Aí ele ficava tomando conta da porta e servindo água pra gente, ia buscar as coisas pra gente. Olha o que se tornou o menino. É, você viu? Olha o que se tornou a cria do Sombra, velho. Parabéns, é parabéns aí, a toda a produção do Estádio 97. É verdade. Estádio 97, pessoal que faz humor aqui no programa. Parabéns. Claro, muito legal. Toda a equipe. A família Energia 97. Parabéns ao conjunto da obra. Com certeza. Ó, e aproveitando a oportunidade aí, coisas distintas, mas é preciso fazer o registro. Nossas condolências aí à família da Gláucia Rodrigues pelo seu falecimento. Verdade. Uma ouvinte, embora nova, mas antiga do Estádio 97. Exatamente. Então, que Deus a receba e conforte os familiares. É complicado, né, RG? Porque, óbvio que São nós Paulino, temos um carinho aí por todos era os ouvintes do Estádio 97, mas tem alguns ouvintes que são mais emblemáticos, Marcos, né, RG? Pelo fato, principalmente de ter acompanhado a gente há tanto tempo, já desde a época da doutora Arnaldo. Lá do começo, né? E era uma menina, gente boa demais, cara. Pô, a gente interagia sempre aí pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook, enfim. Participava mesmo. Pô, muito cara, legal. Às vezes a vida dá uns golpes na gente que nos pega realmente de surpresa, né, cara? Verdade. Uma tem fatalidade. Toda a razão. E, pô, nossos sentimentos aí, nossas condolências a toda a família da Gláucia aí também, todos os seus amigos. Respeito. Tá, isso aí. Ela que era São Paulina, né? São Paulina. Era gente boa, ligava aí animada com São Paulo. Ela falava que ela era o mano de saia, né? Mano de saia. Ela não dava mole pro mano, não, velho. Não. Pegava o mano de frente. É, o mano ia tirar uma, ela tirava duas em cima. Era fogo. Tá certo. Caramba. É isso aí. Então Beleza. Vamos às manchetes do Estádio 97. Oferecimento de Peugeot 208 e Peugeot 308. Com taxa zero, último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive, seu Bento. Vamos aí com o tricolor. Pode ser. Vai tricolor. Lá. Vamos lá. Tricolor, Sombra. Agora a semana aí já começa a fazer o planejamento pro ano que vem. Né? O Muricy, segundo informações, já tem os seus pedidos de Papai Noel pro ano que vem, os jogadores, atacantes de velocidade. Agora deixa eu falar um negócio. É os de Muricy. Se os caras não der, meu, também não vou ficar muito, não, viu? Já avisei pros caras. Como assim? Não dá pra ir embora, meu. Tá louco? Os caras ficam me criticando. Como assim? Conta aí, eu tô passando nervoso. Ah, mas ninguém tá criticando. Você tirou o São Paulo do lado. Ninguém mais lembra. Né? Osso lá, botou em segundo lugar no brasileiro. Futebol é dinâmico, mano. Engraçado que correr por correr, o Ademilson e o Oswaldo correm demais. Né? Mas não foi isso que o... São Paulo precisa muito desse tipo de atacante. Atacante que... É, de velocidade com qualidade. Precisa de atacante de velocidade com qualidade. É, ele reconhece que não tem time para Libertadores. O não ter time para Libertadores, você sabe como é que o Muricy é, né? Ele quer. Eu acho que. Ele quer time mesmo. Você queria o Luan do Atlético? O Luan é bom, hein, cara? O Luan? Ah, de repente, esse cara aí que você falou. Luan ficou bom. É melhor que o Oswaldo, né? Mas ele não sai, não. O Luan? É. Eu não, olha, eu vejo tão pouco o jogo do Atlético que eu não posso dizer. Mas me parece que o Luan se destaca mais atualmente do que o nobre Oswaldo. Né? Mas eu não sei também se o Luan não é aquele cara, jogador do Atlético, né? Ele gostou muito. O Luan, ele lembra muito o Kleber no começo da carreira, primeira passagem pro Palmeiras. Brigador, aquela coisa toda de ir pra cima. Ele dribla muito. É. Acho que então o São Paulo precisa armar o... O Muricy foi perfeito quando disse que é o seguinte, olha, no ano passado escapamos do rebaixamento, esse ano vice-campeão. Vice-campeão brasileiro, né? Uma equipe que foi sendo montada no decorrer do ano. No começo do ano deu umas pipocadas bravas aí. No decorrer do ano ela foi se ajustando com boas contratações. Acho que São Paulo não precisa de quantidade em contratação. São Paulo precisa de qualidade, como foi feito esse ano. Só que pro ano que vem, pra você ser uma equipe que realmente fala, entrei pra brigar pela Libertadores, entrei pra brigar pelo brasileiro, embora tenha brigado, mas a gente sabe que falta um pouquinho, acabou faltando um pouquinho mais, né? Precisa de dois ou três jogadores pra chegar aí. Vamos supor... Edu Dracena interessa, Suma? Não, não interessa. Você não gostaria do Edu Dracena no São Paulo? Não. Aí, RG. Que dizem que é um nome que agrada muito a diretoria do São Paulo. Dizem que é um nome que agrada muito a diretoria do São Paulo, mano, mesmo não, tendo não, idade. Então você, peraí, não. Então olha, faz... Baixa a atualização aí. Há duas semanas atrás, o Ataíde Gil Guerreiro já falou, já foi enfático. Não, já avisei Muricy, não queremos Dracena. Falou que a gente se boa, for para trazer um veterano, a gente traz o Lugano que a torcida quer. Mas até aí, não dá para abraçar muito a ideia de dirigente, sobre porque ele falou... O próprio Aidar falou que não gostaria do Kardec e no outro dia ele assinou. Pode então... ser que ele tenha falado isso, porque ainda não acabou o campeonato. Como é que é o contrato do Dracena? Ele não ia criar polêmica de novo. São Paulo já tinha essas polêmicas de pegar jogador. Olha, Vai que ele se acerta. Não! Nesse caso, eu não acredito no que vocês estão dizendo. O RG quer levar um Dracena pro São Paulo de qualquer jeito. Eu não concordo com o que vocês estão dizendo. Se eu quero disfarçar, eu falo. Gente, agora não é hora de falar disso. Ele falou, não, se for pra trazer um veterano, a gente traria o Lugano, que é o que a torcida quer. O Lugano é três vezes mais que o Dracena. O Dracena é mais viável financeiramente falando. Como que vai trazer o Lugano, velho? Vai pagar uma puta grana pro Zagueiro? Sinceramente, não acredito em nada dessa história do Dracena. Eu acredito. Pensei até que com a declaração do Ataíde Gil Guerreiro esse negócio já tivesse morrido. Não, eu acredito. O não São quer Paulo... o Lúcio, não? De não, volta? Não, não. Ah, é mais um salário que a gente para de pagar, hein? Ó, esse ano aí se livrou de Fabrício, se livrou de pagar agora Lúcio. No fim do ano, tem mais nego aí que a gente tá encerrando aí que não tem mais que pagar. É uma economia boa. Vocês estão fazendo escola com o Corinthians, pagando salário pro outro? Porque o São Paulo precisa de um segundo atacante de velocidade, brigador e com qualidade. Porque não dá pra contar com Oswaldo e Ademilson. Não dá, gente, não dá. E penso aí, no meu modo de pensar, na minha opinião, que o São Paulo ano que vem precisa justamente desse segundo atacante de velocidade, porque aí é a minha opinião, né? A minha opinião. Luiz Fabiano e Kardec, quando precisam armar jogo, atacar, dá um pouco de lentidão. Fica um pouco... Luiz Fabiano e Kardec é bom jogando junto quando você é atacado. Porque o Kardec recompõe muito bem na marcação. Fecha legal, acompanha o lateral. Mas para ataque, eu penso que Luiz Fabiano e Kardec não é a dupla ideal. Não é a dupla ideal. Falta mobilidade. Por exemplo, para ataque, Pato e Luiz Fabiano, na minha opinião, é muito mais legal do que Kardec e Luiz Fabiano. Pato e Allan Kardec é muito mais legal do que Kardec e Luiz Fabiano. Mas isso é na minha opinião. Só que quais são os prós e os contras? O Pato, ele é bom para atacar, na formação de ataque. mas o Kardec é bom quando você não tem a bola. Eu entendo, às vezes eu acho que fica na cabeça do Muricy. Aí ele fala entre Pato e Kardec, quem que eu vou pôr? Aí ele opta pelo Kardec, que tem aquela precaução defensiva, né? Então o São Paulo precisa de um segundo atacante, sim. Acho que o São Paulo precisa de um lateral direito. Precisa trazer um lateral direito. Agora, vai trazer quem também, né? De boa qualidade. Não sei. E um zagueiro. Acho que um zagueiro, um lateral direito e um... Ah, que seja meio atacante, segundo atacante, mas mais segundo atacante. Não, para aquele Dudu do Grêmio, que muita gente estava na briga até o Corinthians, o jogador acho que não acertou mesmo com o Grêmio, o clube dele está disposto. São Paulo tem interesse nele, até para trás, não tem? São Paulo dizem... É, o interesse é só 6 milhões de euros. É. Mas custa muito caro. Só isso. Mas é bom jogador. É, não vejo o São Paulo pagando 6 milhões. Acho que o São Paulo vai tender a procurar negócios mais viáveis. Na linha Michel Bastos. Rafael Sobis, mas só sai meio do ano que vem, né? Rafael Sobis é um jogador. Deve ser barato. Não, Rafael Sobis seria um jogador do peso. Seria um cara interessante pra ser esse atacante aí. Jogador. Né? Ele tem a cara da Libertadores, que é um jogador voluntarioso, abre pelos lados, corta bem, um cara que vai pra cima, bom jogador. Continuando com as manchetes, seu Bento. Vamos lá, antes, o Impresso, por favor. Desculpa, né? Boa noite, né? Parabéns, hein? Ganhou o curso. Você ganhou, bom pra caramba, isso que eu ia falar, né, RG? Obrigado, né? Você ganhou, pô. Eu ganhei o ACESP, né, de melhor furo. Você ganhou o quê? O ACESP, né? Melhor furo dado em 2014. E o gráfico fez que não ia apenas uma carinha. E outra coisa, né? O outro que eu ganhei também é beleza do jornalismo. Obrigado. O curso do jornalismo, assim. Eu dei a notícia antes que todos. Eu só ganhei. Você já tinha ganhado a abóbora dourada no Halloween pegar, também. Neguinho, E é grande o cara, hein? Eu nunca tinha visto, não lembrava dele, mas ele é grande. Tá vendo essa porta? Casado, né? Não, vem com eu. Esse mood aí, ó. Esse mood é horroroso, velho. E o negócio é o seguinte: você já arrumou. Eu sou horroroso? Você é horroroso. Eu preto sou horroroso. Rude Landucci. Não, Rude Landucci. É mesmo, verdade. Ó, porque esse cara aí já arrumou briga aí. O Mano Brown. É. Ele já arrumou briga aí com o Aguinaldo. É. É, ele já arrumou briga com o Casão. O Casão. Mas, ó, continue arrumando brigas. Continua que você faz muito bem essas brigas. Se ele for morto, a gente não vai... Tem tantos suspeitos, né? Vai ser difícil. Queria agradecer, de verdade, faz muito bem aqui, esses prêmios que eu ganhei, né? Graças a vocês. Então, só repetindo, eu ganhei a beleza do jornalismo, do rádio, né? E pro Estádio 97, você também não vai? Nós estamos dando parabéns pra vocês, você não vai dar estádio? Vocês ganharam também? Porra, você não vai falar? O que vocês ganharam? Você não viu? Ah, não, eu comemorei o meu, saí vazado, né? Entendi. Ó, eu só tenho um furo pra dar aqui, Sombra. É coisa rápida, né? Tá falando sobre São Paulo. Então, eu vou falar sobre o Esporte Clube São Paulo, né? Não, é São Paulo Futebol Clube. Tá certo. Desculpa. Parece que o Rogério joga 2015, né? Pô, mas a gente tá sabendo. Pode me cobrar isso depois. É isso. Não tá meio atrasado, não? Beleza, vamos a quem aí? Santos? Ô, RG. Diga lá, seu Bento. Caramba. O Santos Let's Go Numas, hein? O Odílio aqui resolveu falar mesmo abertamente quanto o peixe tá devendo no mercado aí, né? Amigo. Tem que falar, né? Lógico, ué. 75 milhões. O Alvinegro deve. E olha só, 99 milhões também tem um débito que referente a refinanciamento de antigas dívidas que precisam ser pagas até 2027. Entendeu? Então. É dívida. É dívida, hein? Tá. Então é isso aí, RG. O peixe. 2027? É. 99 Parabéns. Milhões. Porra! Recordado com a time Manice, aquele que vai correndo por fora. Só tem um detalhe. Né? Mas só tem um detalhe. Se você não pagar essa grana até 2027, quando chegar em 2027, tá devendo. Você não paga nunca mais na vida, né? Exatamente. Então, só tomar cuidado. Agora, em termos de futebol, que o São Paulo, o Sombra já falou as necessidades, e o Peixe, acho que precisa de achar o centroavante. O centroavante. E nas laterais, eu penso que esse Caju aí aprovou, é um garoto que tem futuro. Na lateral direita, ele estreou o Daniel Guedes, que também parece ser um bom lateral, né? Então, tem um paulista para testar, né? Exatamente. São pratas da casa aí que eu penso que e o Santos pode usar muito bem o paulista aí. Agora, lá na frente, o Robinho sabe como é que é, né? Cada ano em cima do carro, a máquina vai ficando mais velha. Então, precisa realmente lá na frente, no ataque, se preparar. e a zaga central, né, cara? E realmente a gente tá mal. O São Paulo deve levar o Edu Dracena. Não vai levar, não fica plantando notícia. Não, para ficar plantando. Eu falei no meu programa que vai levar, pode bancar, RG. Assim como o Sidorf no Corinthians. Então a gente torce aí para que o Santos dê sorte aí em achar uma zaga legal, um centroavante legal, um atacante legal, ou dois atacantes legais. Vamos ver o que você está gravando. É o Pedro Galinha, que são 40 milhões. O Pedro Galinha. Pedro Galinha, teu amigo. Aí já vai estar fazendo DVD. Vai terminar agora. Nesse final de semana. Mas tem comprador? Mas, ó, tem os gols bonitos dele, hein, RG? Já juntar o do Inter. É, então. Com mais o do Santos. Já dá para fazer. Dá uns 15. Dá para fazer. Mas, ó, RG, é uma notícia aí que não é do Santos, mas está relacionada pelo fato de ter acontecido ali. É, a Polícia Militar, aí o comandante da Polícia Militar, ele falou que ele vai apurar quem foi o soldado aí, quem foi o cabo, quem foi o tenente, quem foi o coronel, enfim, que agrediu aquele repórter. Vai pedir pra depor, né? Do Santos e Botafogo na Vila Belmiro, porque pra quem não sabe o que tá acontecendo, é um repórter do lance, ele havia feito algumas imagens aí da briga que tava acontecendo entre a torcida do Santos e a Polícia Militar, no término da partida ali, né? Acho que os torcedores estavam querendo pegar na sede da torcida. Eles foram até a sede. Porque acho que a intenção ali era a torcida do Santos ir pra cima da torcida do Botafogo. A Polícia Militar tentou intervir ali, tava contendo os ânimos, enfim. O repórter foi fazer algumas imagens, vídeos, pra quem não sabe, a sede é colada ali, né? A sede da Sangue Jovem. Isso. É, e ali, RG, houve, talvez, aí um exagero por parte de alguns policiais que acabaram detendo o repórter. Foi polícia e repórter, né, que acabou virando... Sim, o que aconteceu ali foi que alguns policiais aí acabaram tomando o celular desse repórter, aí ameaçaram. Um, inclusive, colocou uma bomba de efeito moral aí dentro da calça do cara e ameaçou tirar o pino. Apagaram os registros, que não pode, pode fazer isso. É, né? Fizeram essa atitude lamentável mesmo, aí tiveram essa atitude aí ridícula de apagar aí as fotos e as imagens que ele havia feito. E o comandante da Polícia Militar aqui no encontro aí com o sindicato aí dos jornalistas disse que ele vai apurar, vai chamar aí quem estava envolvido aí nesse episódio aí. Mas demorou, hein? E é que, infelizmente, RG, acredito que não dará nada. Acredito que não dará nada. Isso daí vai acabar sendo para inglês ver. Essa atitude aí praticamente vai meio que colocar panos quentes aí. E acredito que não dará nada. Mas, infelizmente, alguns policiais eles precisam rever os conceitos deles. Porque o cara que tá ali, RG, tá trabalhando, tá certo? Assim como o torcedor de bem que tá ali torcendo, eles merecem respeito. Lógico. Eles merecem respeito. A Polícia Militar, infelizmente, muitas vezes ali você é tratado como um gado, cara. Os caras, eles jogam os cavalos ali, o pessoal da cavalaria joga o cavalo em cima do público, não quer saber se tem jovens, se tem idosos, se tem criança. Mulher. Criança. Já aconteceu comigo, cara. Mano, numa torcida do Estádio 97. Sabe por quê, mano? Aconteceu. Eu briguei com um cara lá, o cara ficou querendo até, e todo mundo partiu pra cima dele, porque ele ficou jogando o cavalo em cima, fila gigante, ele empurrando todo mundo e não tinha como passar. Eu não gosto de generalizar, Mota, porque eu acho que você não pode generalizar em absolutamente nada na tua vida. Como existem policiais aí que são excelentes, existem policiais que são ruins. Mas, infelizmente, eu acho que os policiais eles já têm uma predisposição, porque eles sabem que eles estão lidando aí muitas vezes ali com bandidos, tá certo? Então, mas eles não podem também, da mesma forma que a gente não pode dizer que todo policial é ruim, eles não podem achar que todos os torcedores são vândalos, que todos os torcedores são bandidos. Esse tem que respeitar, galera. Humildade sempre, hein, galera? E, ó, o Santos precisa pagar a Ponte Preta, hein, meu? Por causa do Rio. Do Rio, né? Agora não paga. Vai ter que devolver. O que você tem que ver com a dívida do meu time? Tá noticiando aqui. E o que você tem que ver com a zaga do meu time? Eu tenho que ver o interesse. Eu tenho que ver o interesse do seu técnico pelo meu zagueiro. Não tem interesse nenhum. Não tem interesse. Você viu o Muricy falando? Vou levar, meu. Vou levar. Mas você viu o Muricy falando? Sim. Agora é que é um grande cara, meu. E só aproveitando aí. Só pagar a ponte, tá? Deve ficar devendo pra ponte assim. E só aproveitando aí, o Negão tá bem, tá se recuperando aí. Você me respeita. Rei Pelé. Me respeita você também. Logo, logo estará aí curtindo uma feijoadinha. Tá certo. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. No oferecimento de Peugeot. Peugeot 308 Active. 1.6, Flex Start, carrão, hein? Com teto panorâmico e taxa zero, isso mesmo, taxa zero, tem que aproveitar. Tem também o Peugeot 208, com teto panorâmico, central touchscreen com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante. A versão do 208 Allure, com teto panorâmico, pode ser sua, com parcelas de R$ 595 mês. E mais... Toda a linha Peugeot 208 com taxa zero. o último mês de IPI reduzido. É o último mês, já disseram que o mês que vem, o ano que vem, mês que vem, IPI sobe, hein? Não é incrível? Último mês de IP reduzido, aproveite e ligue agora mesmo e marque o seu test drive. O telefone lá da Peugeot, 4063-1489, 4063-1489, e marque o seu test drive e respeite os limites de velocidade. Saia de Peugeot, hein? Estádio 97, oferecimento de Hello Food. Quer comer bem sem sair de casa? Hello! Pede Hello Food. Deu fome? Dá um Hello! Grupo Esser, um nome construído com história. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Ah, mas antes das manchetes, lembrando, hein, ó. Dia 11, quinta-feira que vem. Dia 11. Vem aí de mais uma vez o Estádio 97 móvel, a limusine do Estádio 97. Especial de Natal. Especial Stop de São Natal, Paulo. Andando por boas, conhecidas avenidas e ruas da cidade de São Paulo. E nós... Com um objetivo. Nos próximos dias vamos divulgar, inclusive... Onde nós faremos o nosso pit stop com a limusine para que você faça a sua doação de brinquedo. Para que você doe um brinquedo a fim de que, isso sejam, que é o mais importante. Sejam repassadas a as entidades crianças. Beneficentes, tá bom? Mas hoje ainda no programa vou passar aqui para vocês onde que nós faremos esse pit stop para arrecadar os brinquedos no dia 11 de dezembro, quinta-feira da semana que vem, com o Estádio 97 móvel de Natal, com apoio da Paris Vegas, aluguel de limusines. Tá? Continuando com as manchetes do Estádio 97, seu Bento. Vamos aí, o Corinthians. Coringão, que... mano, Coringão. As informações, né, dão conta que parece que a primeira pedida do Tite foi muito arte, hein, mano. Deu muito grana o Tite pra voltar pro Corinthians. E com aquele racha de leve que teve na oposição, Rock Cittadini agora virou candidato oficialmente. Eu sempre tive no clube, eu ia lá, fazia churrasco pro bar, e tá certo, viu? O Corinthians hoje deixamos. Mas você tá sumido? Não, eu vou sempre no clube. Tá sumido, Rock. Eu visito, eu desço a piscina do escorregador no Corinthians. Todo mundo gosta de mim, velho RG. Dá chance pro meu sobrinho lá no Santos. Eu acho que mesmo eles tentando aí essa manobra aí, colocando o Cittadini pra ver se tem um pouco mais de apelo aí pra. Pra tentar fazer frente à situação, acho que o Roberto leva. De 0 a 10, Benja. Roberto leva Cittadini. Fácil. Não, mas de 0 a 10, chance do, é da mesma situação? Da mas mesma. O Cittadini, ele rachou com o Paulo Garcia. Isso. Então vão ter quatro chapas, quatro nomes. Então a situação que já era mais forte, agora com a oposição... Vai fortalecer mais ainda. Rachada. Eu não acredito que o Roberto... perca a eleição. De 0 a 10, acho que o Cittadini incomoda ou não? Nem chega a incomodar? Porque, ó, o homem é... Não, o homem não. A eleição de sócio, o RG, é diferente. Não adianta, uma coisa é o cara aparecer no Corinthians... Esqueci que lá é... O Corinthians é sócio. Precisa ver quem são os vices do Cittadini. Talvez são caras que têm voto dentro do associado. Tem um candidato, Ilcimar, não sei o nome. Ilmar. Eu não sei quem é, não faço a menor ideia de quem seja. Eu nunca ouvi falar, não sei quem é. O Roberto é o candidato do Andrés. É, eu acho que leva quem o Andrés rabiscar embaixo. A chapa do Roberto tem o André Negão, que é o André Luiz, como vice. O André, cara, é um cara que tem um forte apelo com o associado. O outro vice, não dá nem pra comentar o nome, porque é brincadeira. Eu ia votar no Roberto, mas o Roberto... Votar Jorge Calil de vice-presidente. Ah, você comentou. Eu me recuso terminantemente a votar numa chapa que tem um cidadão como esse. Do lado do Paulo Garcia, o Paulo é um cara que tem um apelo com o sócio. Mas eu não sei quem são os vices do Paulo Garcia também. O Cittadini não é um cara que tem um apelo muito forte com o sócio. O Rock é um cara que tem um apelo muito forte na mídia. Na mídia, Na mídia. Concordo. Então, e o outro lá, o Marco, como eu falou, eu não posso falar porque eu não conheço. Não sei nem quem é. Então, eu acho difícil o Roberto perder essa eleição. Muito difícil. É, porque o Roberto atravessou todas essas vitórias aí, né? Toda essa. Praticamente. O Roberto é o candidato apoiado pelo Andrés. O Andrés é um cara. Há muito tempo que eu não vou no clube, né? Eu não sei como é que tá o clube. O clube social, eu não sei como é que tá. Né? Porque no Corinthians também é o voto do sócio. Mas se tivesse que apostar em quem vai ganhar a eleição, apostaria no Roberto. Tá certo. Gostaria de Porra, meu, você ainda tá aí. Por mais algum tempo. Ô, senhor Gobi, o senhor... Porque o objetivo é... Só tem uma dificuldade de falar, hein? Não consegui, durante esses anos, terminar uma coletiva. Lamentável. Ô, Bento. Qual é? Com relação ainda à informação do técnico, se não for o Tite, que dizem que o salário dele gira em torno de 800 pau por mês... Eu falei a verdade. Quanto? 800 pau por mês. Vanderlei chegou. Não, eu gostaria muito do Luxo aqui no Coringão, mas os dois nomes mais fortes aí que estão comentando aí, o primeiro é o do Oswaldo Oliveira, que eu particularmente não gosto nem um pouco. Nós trabalharíamos com prazer. E o segundo é um nome que me agrada, eu talvez o colocasse como plano B caso não viesse o Luxemburgo, que é o Abel Braga. E tá com vida curta lá no Internet, dizem que não fica. Dizem que não fica. O Braga disse que vai anunciar a saída dele depois do jogo. Futebol brasileiro, né? Dizem que não pode mais hoje pagar um salário. Adoro o Tite, hein? Adoro o Tite. O futebol brasileiro não pode pagar hoje mais do que 500 mil reais, que já é um baita de um salário. O Oswaldo é 550. É um absurdo. Ô, Ben, já tem a ver. Isso tem a ver aquela vez que o Tite tava lá e que aí ficou aquela nhenhenhen com renovação e o Andrés chegou para ele e falou que não, que não ia dar aumento. Não. Ia. Porque teve uma. Eu lembro muito bem que teve uma treta dessa, esse negócio de salário com o Tite. Não, não é por causa disso, não. Acontece o seguinte: o Tite hoje é um treinador super, hiper, mega valorizado. Se você fizer uma enquete com cada 10 torcedores do Corinthians hoje, 11 vão querer a volta do Tite. O Roberto é um cara que trabalhou no Corinthians, né? Sim, Corinthians. Não, é valorizado no Goiânia. Não acho, não vejo em outros times. O Tite é valorizado no mercado. Opa. Se amanhã o Tite falar, olha, não quero ir pro Corinthians, você vai ver o que tem de clube. Acho que se ele tiver disponível, o Santos quer, o Palmeiras. Internacional, o primeiro querer. Inter. Será? Olha, eu não sei. O Inter, eu acho que ele vai pro Inter. De um time aí que o Sombra falou, também não duvido que vá atrás dele, não, o Palmeiras. Não duvido, não. Agora, 800 pode... Deus me livre, tu não fala isso de novo, pelo amor de Deus. Ele tá valorizado, cara. É o treinador... Pelo amor de Deus. Era o treinador que nas pesquisas todo mundo queria como treinador da seleção. É. E aí você fala do Corinthians. Cada 10 torcedores do Corinthians, 11 querem a volta dele, então. Mas e ele concordo... é muito amigo do Roberto. Gente, concordo com o Beijo, hein? 800 não. mil reais. Oh, é uma pedrada. Se for verdade isso... É 800 mil reais... É uma loucura para técnico. É uma pedrada. E para jogador, a não ser... só se for um jogador. Mas, fora de série. Mas tem que ser. Daquele... Ultra, super, hiper, mega de série. Dizem que o Fred, teoricamente, recebe um salário até maior que esse, né? Não é porque ele recebe, ou tenta receber isso. 20 meses atrasado. É, que realmente o futebol brasileiro deve pagar algo desse gênero, né? Um absurdo. É. Acho que, olha, um craque desses que nós temos hoje considerado grande jogador de futebol brasileiro aí, é que nem estão falando aí do Guerreiro, pela importância que ele tem no Cunha. Ah, o 500 mil? Ah, já acho muito, mas tudo bem, né? É o homem gol, né? Mas um jogador desse... Lá pro Rogério, pro Luiz Everton Fabiano, Ribeiro, que ganhou mas um jogador desse, Sombra, tipo Guerreiro, também tem que pensar um pouco, porque é o seguinte, você pega a diferença, você pega um Rogério Ceni que ganha isso, um Kaká que ganha isso, são caras que trazem retorno o Kaká ganha mais. Sim, tudo bem, pode até ganhar muito mais. A diferença é o quanto O Guerreiro não tem essa mídia que tem um Kaká, que tem um Rogério Ceni. O Guerreiro, ele não tem a mídia porque ele é peruano. Mas ele tem... O Guerreiro hoje tá pro Corinthians? Não. Não foi isso que eu falei, Benja. Dentro de campo, é o Guerreiro e mais 10. Eu tô dizendo que um jogador, para custar tanta grana assim, também precisa ter esse retorno fora. Entendeu? Mas pelo midiático. Acho que o Corinthians pode contratar um técnico por menos de 800 mil e que seja bom também. Posso falar do Luxemburgo? Eu entendo que se o Corinthians contrata Abel ou Luxemburgo, não fica nem um pouco atrás do Tite. Não fica nem um pouco. Nem do Mano. Porque o Tite, ele teve um encontro muito bom com um momento da história do Corinthians, sim, que foi bom para os dois lados. E a sorte de ter tido o Andrés por trás. O Tite foi aquele que chegou a fazer sucesso muito grande no passado, como campeão de Copa do Brasil... Mas também já foi demitido N vezes de outros clubes. E a sorte ter tido o Andrés, que segurou a onda. Teve uma situação. Exato. Segurou o Tolima, né? Senão não ganhava, não. Exatamente. Então, se pega um Abel, se pega um Luxemburgo, capaz de pagar menos Mas o menos tem... também não é tão menos assim, né, Sombra? Porque mais... se você sair de um salário de 800, você vai pagar no mínimo para um Luxemburgo. Quentão. No mínimo 500. Se o Oswaldo tá pedindo 550, vai, imagina o Abelão. Agora eu posso falar uma coisa para ti. Oswaldo Oliveira. Aí eu posso falar uma coisa para ti. Eu tô ouvindo falar meu nome. Eu queria poder me defender, tu não tá deixando eu me defender. Tu sabe, ia falar com tu, Benjamin. Tu que é meu amigo, professor. Tu que me abraçou com pizza no braço. Eu te adoro. No Japão. Eu te adoro. Abracei pizza. Agora filho. Ele colocou botox. Sabe, não, tinha nem não tinha nem pizza, que tá tão frio. Tá certo. A pizza tava congelada. Tu sabe qual era a minha maior dificuldade no Corinthians? Qual? Consegui falar guerreiro. Guerreiro. Não sabe falar guerreiro. Agora tu sabe o guerreiro. Não mas sai, quem, guerreiro. Como é que chama? Ele trava a língua. Agora tu sabe o que falta pra eu fechar com o Corinthians? Que eles me convidarem. Eu vou falar agora pra você. Há uns dois anos atrás eu falei assim: ó, vai começar a cair a ficha do futebol brasileiro aí. Não dá mais, gente. Parou. Ou os caras, ó, não quer ficar? Então tchau, cara. Tchau velho. Não dá. Gente, você não pode pagar 800 mil reais. Não dá. Pra nenhum dá. Treinador você não pode pagar. Nem pra jogador. Não, é um absurdo também. Não pode. Jogador tem exceção, mano. Também não pode. Não, jogador tem exceção. Tá falando de quem? Do Neymar? Não. Neymar vale. Não, Neymar vale então. Sim, então jogador. Agora o Guerreiro, não vale 800 mil. Então, exceção. O Fred não vale 800 mil. Deixa eu terminar. É exceção, é o que eu tô falando. Jogador vale. Depende do jogador. Depende do jogador. O Neymar é o cara que justifica até você chegar e falar assim: não, 1 milhão. Mas é o cara que se paga. Você entendeu? Mas é um cara autossuficiente. Você traz o Tevez. Não, mas é que você deu uma conotação de tipo, não, pra jogador vale. Só que você tem que falar, vale e fazer um parênteses enorme. Não, mas é que eu tava falando, você cortou, você começou a gritar. É porque eu fiquei abismado. Você não esperou. Crise. Não, que você acha que 800 mil aí é um salário de pinga, assim. Você acha que é tipo. É verdade, acabei de falar que tem que pagar 800 mil. Você viu que pegou mal. Mas eu só pra fechar aqui com relação ao Corinthians. Sim. O zagueiro Kleber, que passou recentemente lá e tá jogando na Alemanha, agora no Hamburgo, ele pode estar voltando aí pro futebol brasileiro, especialmente pro Corinthians, por empréstimo, cara. Parece que não se adaptou. Deu errado lá, nem a língua, nem ao joelho de porco que ele tem que comer todo dia. Com o Hamburgo porque eu tenho nojo também, convenhamos. Uma delícia. Oh, tomara que ele não taque fogo na casa lá, né, mano? O joelho de porco é bom. Muito bom. É aquele outro lá, aquela salsicha preta lá que os caras comem lá. Ah, eu tenho um monte. Vina o Joel tem uma. O Joel. Mas você vê o mano, o Joel tem uma. Vina o Joel tem uma. É o rapaz da rua lá. Aos poucos o Corinthians tá querendo voltar. Reviver trazer todo mundo o time do Tite, mas é um time de barriga cheia. Cuidado, vale a pena que o Sheik tá indo pro Atlético Mineiro. Vai ser campeão lá. Vai. Eu vou lá porque o Ronaldo tá lá, a gente vai pra balada. Você queria voltar lá, não? Eu falei aqui. Pô, ele pediu, tá 2 semanas que ele tá pedindo a volta do Sheik. O Sheik? É. Pô, eu Sheik você ia ter que recomprar ele. O contrato dele vence na metade do ano que vem. Eu falei, a partir do momento que ele tem contrato com o Corinthians, eu falei, pode voltar. Que vence a metade do ano que vem. Eu doaria o Pato. Eu sou 1 milhão de vezes o Sheik com 34 anos do que o Pato com 25, 23. 24. Ah, na atualidade, nenhum nem outro. Eu sou muito grato ao Sheik, mas ele voltaria com a barriga muito cheia e não jogaria jogou a primeira passagem. Seguinte, você quer jogador de barriga vazia? Você pode ir na Várzea amanhã e busca lá, 12 caras duro. Então, mas novamente você deturpa o que é dito aqui no programa. Você não quer jogar com o que eu digo, dinheiro? O que você eu digo, não, não, você não entendeu. O barriga cheia no futebol significa o jogador que já ganhou tudo e que é milionário e que não tem mais ambição na carreira. E onde o Sheik não tem? Chegou no Corinthians e ganhou tudo. Tá de brincadeira, é isso que eu tô falando. Hoje no Atlético Mineiro ele chegaria com uma nova motivação. No Corinthians ele não teria mais essa motivação, Benji. Já é o Sheik do Corinthians. Sheik é um herói. Eu vou pro Atlético e tá Ronaldinho Gaúcho lá. Continuando com as manchetes. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, seu Bento. What the fuck now? Olha o Palmeiras. Rapaz, que semana, hein? Nossa, notícia aí tão boa. É, qual é? Notícia é primeira aqui, ó. Conte só notícias boas pra vovó Olímpia. Vamos lá. Três coisas importantes que eu vou falar pra você. A véia louca, velho. É. Fala, bem. Vardy e Vitória vão jogar. Quem? Vardy e Vitória. Vão jogar? É, o jogo vai ser lá na Arena. É, confirmado. E outro detalhe, o Atlético Paranaense tem uma briga judicial contra o Vitória, e parece que vai vir mesmo naquela pegada aí. Eu vou falar uma coisa aí, ô Bento. Se o juiz é o Voaden. Mas, ó, o Voaden, quatro notícias boas. Tá uma pressão dizendo que o Atlético vai entregar tudo isso é pro Atlético jogar bem. caras começaram a jogar na mídia, que o Atlético já falou que vai entregar. É tudo isso. Olha, vovó. O Atlético jogar bem ligado para olha, isso. Eu não sei se a senhora tem informação, vovó. Isso não pode acontecer. Calma, velho. Agora se borrou tudo. A senhora vai ter um vovó, eu não sei se a senhora tem informação. Põe a fralda. Mas o Mustafa, que todo palmeirense gosta de criticar. Me peidei. Ele é muito amigo do Petralha. Muito amigo do Petralha. Aí, então, né? Nessa hora é bom. O Domênico vai gostar. Então. O Mustafa, indiretamente, pode estar salvando o Palmeiras. Ô, vovó. Que coisa triste, né? As pessoas falam em entregar, aliviar, mala branca, na maior naturalidade... Humano, velho. Humano gente, não, as informações gente, estão na internet, verdade, bacana. É engraçado, as pessoas que criticam as coisas erradas do país, mas quando trata de futebol, as pessoas esquecem. As pessoas são todas... Não tem todas, moral, né? Nenhuma, Mota. Nenhuma. É impressionante. Nenhuma. Mas, ô, Benjo, uma coisa é falar que nenhuma. Tem que fazer. A outra coisa eu tô falando, analisar que existe. Não, eu tô falando como ninguém fala de futebol, ninguém fala do... É o seguinte, não, tem que entregar. Não, mas isso que nem falando que tem que dar mala branca é humano. Mas pera lá. Mala branca, gente, é diferente. Mala branca é uma coisa, mala preta é outra, gente. Entregar é mala preta. A mala branca é uma vergonha. Eu não acho. É uma coisa amoral, é indecente. Tá na lei que não pode fazer? Tem muita coisa que não tá na lei que você não precisa fazer. Isso aqui não tá na lei, então não é legal. Eu acho muito louco esse país. Eu também, meu. As pessoas pedem caráter, as pessoas pedem ética. As pessoas pedem que, né, que se tenha valores. Mas tudo no festival, no futebol defende, é diferente. Letre festival. E se defende mala branca. É a defesa do seu, Benja. Ah, mas o fulano a violência. É amigo do fulano. Então tem que aliviar, vai escapar. A violência, a agressão. É uma vergonha. Você tá deturpando uma lógica diferente. São coisas distintas. Lógico que são. O que foi falado agora há pouco é o seguinte. Que existe uma amizade assim assado. Que existe uma briga entre Vitória e Atlético, existe uma briga judicial. Isso é um fato. Sim, é um fato. Isso é um fato. Ok. Mas ninguém falou que em função desse fato tem que entregar. Toma. A gente não tá falando que tem que entregar. Tá dando a conotação. Olha, tem uma briga. Você viu? Mas a conotação não é nada justamente porque o Brasil, coisas acontecem muito desse jeito. Então você tá dando razão pra mim. É isso que eu tô falando. Isso que eu tô falando. Esse país tá tudo tão errado. Se eu pedisse que fosse futebol, dado mala branca, que país você poderia me criticar. Você concordou comigo, sim. Com relação ainda a isso aí, Sombra, por exemplo, o bicho, teoricamente, também é um absurdo. Se for levar por essa lógica, é um absurdo. É pago pela empresa que o cara trabalha. Na minha opinião, é um absurdo. Eu vou falar o porquê. Se o cara recebe um salário pra trabalhar... Me desculpa, ele não deveria jogar por bicho nenhum. Isso é uma forma de bônus. Ué, mas é que tá. Na minha opinião, é ridículo. Eu jogo por bicha. Jogo por bicha. Você pode ser ridículo, a moral é muito relativo também, eu vou falar o porquê. Você defende mala branca bicho? Mala branca, gente, não é pra você entregar jogo. Mala branca é um incentivo pra que uma outra equipe possa vencer a sua partida. Tá certo? Uma coisa é você ir lá subornar o seu adversário, falando, tá aqui um dinheiro, entrega o jogo pra mim porque eu preciso ficar na Série A. Isso é mala preta, gente. Olha, isso é mala preta. Mala branca sempre existiu no futebol e sempre vai existir. Vamos parar de hipocrisia aqui, vai. Corrupção sempre existiu no Brasil e sempre vai existir. Sempre vai existir. Sim, mano, é por causa disso que eu vou falar que tá certo, tem que continuar a corrupção. Mas é que tá. Corrupção tá na lei, Benja, que é um crime. Mala branca não tá na lei falando que é. Sim, mas é são coisas distintas. Mas eu não entendo. Você é contra o clube, o próprio clube, pagar um bônus pro time. Eu não sou contra, eu tô falando do seu argumento. Você acabou de falar você deveria pensar assim. Você acabou de falar que o bicho é ridículo. Eu não falei que bicho é ridículo. O bicho é um bônus. Eu acho que o bônus deveria ser por meta alcançado, ou seja, campeão, sim, Libertadores. A partir do momento que o time está pra cair, o clube acha que o dinheiro pode ser um bônus. Agora, o outro clube pagar... Desculpa, o Palmeiras dá um bônus pra jogador tirar o time do rebaixamento? É uma vergonha. Eu me sentiria ofendido. O Palmeiras dá dinheiro pro... Mas é melhor. É melhor, eu vou falar o porquê. Você tá louco, mano? Peraí, vou falar o porquê. O negócio é o seguinte, eu me sentiria um lixo se eu fosse jogador do Palmeiras e recebesse uma proposta da diretoria falando, tá aqui um dinheiro pra vocês tirarem o time dessa zona de rebaixamento. Porque o Palmeiras não deveria estar ali. Não deveria, pelo tamanho que tem. Não deveria estar lá. Agora, por exemplo, a diretoria do Palmeiras, eu acho que é muito melhor você pagar um adversário para vencer um jogo do que acreditar nesse elenco que o Palmeiras tem. Até porque eles vão ter muito mais chance do que o Palmeiras. Muito mais chance. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. A tendência dessa discussão tem o tamanho da Rota 66. Portanto, vamos ao primeiro ouvinte. Porém antes, vamos falar então do Hello Food, Benjamin. Vamos falar do Hello Food. É, amigo, olha só, agora eu vou contar uma das melhores coisas do Hello Food. O melhor jeito de você pedir delivery do Brasil. Você não baixou ainda o seu aplicativo, está de brincadeira. Hello! Tá perdendo tempo, amigão? Porque, olha, no Hello Food, você fica por dentro de todas as promoções que estão rolando nos melhores restaurantes da cidade. É isso mesmo. Hello Food separa só o filé para você fazer o seu pedido. No Hello Food, amigão, você encontra pratos com entrega grátis, descontos nas comidas e muito mais. Hello! Não perca tempo usando o telefone, amigão. Pede pelo Hello Food. Aí você fala assim, pô, Benji, tem que pagar para baixar o Hello Food? Não, não tem. É grátis. É só baixar grátis o aplicativo, aproveitar as vantagens e pedir Hello Food, amigão. Deu fome? Dá um hello, zombinha! Muito bem, vamos ao primeiro ouvinte. 3284-7097. Hoje é terça-feira, dia de ouvintes virgens. Soletrando. Ligue 3284-7097. Só os virgens ligando hoje para participar, porque hoje é terça-feira. E ó, vai lá no site da Energia, no 97fm.com.br, e participe do leilão de Natal do Estádio 97. Nessa semana valendo quilos de macarrão, tá bom? Participe, quem sabe você não acaba sendo estranho no ninho. Vai tocar o Masdrubal, mano! Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Alô, é Christian. Christian do quê? É Christian Davi Risato Petrini, mano. Boa, mano. E quantos anos, Christian? Eu tenho 32. Aí é RG número 2. Christian, puta, 32 anos. Mano do céu. Domingo, velho. O que foi? Domingo agora ou domingo que vem? Domingo agora. Ah, que foi? Aí acabou o jogo do porco. Perdeu. Perdeu. 3-1. E o meu vizinho tava na varanda, ele olhou e falou assim pra mim, você tá dando risada do quê? Mas eu nem tava pensando em nada, velho. Salvou a hora, RG. Nem tinha nada a ver, velho. Para com essa porra, que eu vou te dar um tapa na orelha. RG, que isso, cara? Seu time vai ajudar os caras? Só te elogio por aí, você faz isso, mano. Matar, nós vamos fazer o DVD. Eu não vou te elogiar mais, RG. Chega, velho. Não vou mais falar bem de você. Não. O Carlos Alberto sempre muito bem-vindo. Ah, pô, tomei uma patada. Leva ele pra casa. Mas ele tá prometido pra tanta gente já. Ô, Christian. Fala aí, mano. E qual bairro? Eu moro, sou da Vila Prudente. Ah, Zona Leste querida. Boa, mano. Banho do Corinthians aí. Antes de mais nada, qual a sua profissão? Okay. Vamos ver, pera lá. O que que é? Entendi. Qual a sua profissão? Eu sou publicitário, mas agora sou professor universitário. Ó, oh, boa. Mano. E qual que dá mais dinheiro? Trabalhar em agência ou dar aula em faculdade? Puta, eu acho que trabalhar em agência, viu, mano? Mas é que não dá, cara. Puta vida desgraçada trabalhar em agência. Em qual lugar você salga mais mulher? Merchan, na faculdade ou na agência? Cara, é que eu sou casado, mas a faculdade seria um lugar bem propício, viu? Ah, mas duvido que não tenha aquelas alunas que enche o caneco aí e vem com aquelas taras lá com o professor, mano. É. aqueles alunos gostosos que... Que aluno, aluna? Já não tem mais espinha, porque essa idade já não tem mais. Não tem mais. Eu adoro espremer espinha de costas. Ah, que nojo. É uma delícia. Que nojo. É gostoso. Mas, ô amigão, esclareça uma dúvida aqui. Já veio uma aluna assim, ai, professor, tô precisando de nota, abaixando a alcinha, igual acontece nos filmes aí do Sexy Hot, ou não? Não, cara, baixando a alcinha não, mas vem falando que precisa de nota, vem. E aqueles homens com cueca boxer pra fora? Não, tá fora. Com rego fora. Aparecendo. Caminho da felicidade do umbigo até a pistola, me tem? Ai, não tem nada. Ah, você olha que eu sei, me deu. Lógico que tem. E ô, Cris, você torce pra quem? Eu sou Palmeiras. Não vamos cair, não, pô. Então fala com o Cris. Deixa eu só falar uma coisa pro Cris. Saiu o preço dos ingressos, vovó. Eu ia falar isso. Fala você que você conhece mais que então, variam aí de 60 a 350. Variam. Eu falei certo. Variam. De não tem 60 a 350. É, então. E os caras tão pé da vida. Os torcedores falam, pô, tinha que ser 10 conto pra poder lotar. Ele e todo mundo torcedor. Não, tinha que ser 500 pau, pô. Se pra abertura você tinha ingresso de 500 pau. Mas é arena, tudo dá polêmica. Então cobra 500 pau. Agora, mas se é um jogo importante, por que não põe barato pros caras ir lá torcer? Porque eles estão com medo também que, né? E antes de você falar do Palmeiras, vovó. Já tá vendendo. E vai lotar do mesmo jeito. Já tá vendendo. Antes de você falar do Palmeiras, vovó. Ô, Christian e vovó Olímpia. Vocês gostariam de fazer um bom negócio? O quê? Ó, o Mogi Mirim tá à venda, Sombra. Você viu essa informação aqui? O Mogi Mirim tá à venda? Ó, o Rivaldo, ele postou aqui no Twitter, aqui, ó. Eu, Rivaldo, atual presidente do Mogi Mirim Esporte Clube, por motivos de ordem particular, decidi buscar um novo empreendedor para o clube. No entanto, permanecerei à frente da administração até que haja uma transição saudável a todos, de modo especial ao Mogi Mirim Esporte Clube. Saliento que o clube está na primeira divisão do Campeonato Paulista e na segunda divisão do Campeonato aí reticências, ou seja, deve ser o brasileiro. É, vale a pena comprar hoje o Mogi? Tá na onda da Ponte, do Guarani, agora vai todo mundo, né? Não, caramba, o Mogi, cara, tá o Mogi Mirim, velho. Deixa o Palmeiras comprar assim, jogador. Mas pode vender o clube, sabe? Entenda essa mensagem. Pode. Tô com um negócio que dá um preju danado. É, tô querendo me livrar. Tô passando pra frente. Tô jeito disso passando aqui. Pra frente. Você quer perder dinheiro? Monta um time de futebol. Nem se investir em base. Deixa eu perguntar pro Norberto. Você vai perder dinheiro. Fala aí, Norberto. Fala do porco aí. Não é Norberto, velho. É Cris. Se comprar o Mogi Mirim, será que dá pra o Rivaldo pra jogar? Porque é melhor que o Felipe Menezes com 40 anos. Com certeza, é, viu? Olha, o pior é que... Verdade. O Rivaldo, com todas as limitações que ele já deve ter aí... Depois de aposentado, jogou há pouco tempo no São Paulo, já deve dar muito mais lento do que aquela época. É mais rápido. Mas vou falar, aquele Felipe Menezes ninguém merece. Até o Rivaldo podia jogar 15 minutos só, 15 minutos. Põe o Ademir pra jogar que dá, não é? Só se você... correr, ele marca ali, ele faz um... 5 metros quadrados ali no meio do campo e pronto, só fica distribuindo bola, é o que precisa. Basta saber bater na bola pra ser melhor que o Felipe. Mas ô, aumentar sua... Ô, velhinho, ó. Aqui você atribui, velho, toda essa situação do Palmeiras, cara. Chegou, a esperança era um novo presidente, um presidente novo. Aí chega esse tal presidente cheio de bala na agulha, cheio de grana. E o que virou o Palmeiras, cara? Como é que resolve isso? Então, é complicado assim, eu acho que o Palmeiras, assim, todo mundo apostava bastante no Paulo Nobre pelo fato dele ser torcedor e tal, mas eu acho que ele colocar a emoção aí, acho que na frente da razão, prejudicou bastante, eu acho. Sei lá, eu... Muito torcedor. Eu não tenho muita esperança, acho que nem com o Pescarmona. Eu ouvi na terça passada o Pescarmona aí, eu não sei se com o Pescarmona melhoraria alguma coisa, não. Mas, sei lá, eu acho que... Eu não sei, eu acho que, assim... Acho que com a arena aí, pode ser que o Palmeiras consiga uma sequência aí, consiga... o resultado pelo fato de jogar dentro da arena, de ser, por exemplo, chegar ao ponto, se tiver um time decente, ser, por exemplo, meio imbatível dentro da arena. Mas eu acho que, assim, é difícil. Com todos os dirigentes que tem lá, a diretoria que tem lá, eu acho muito difícil de ter uma mudança aí a curto prazo no Palmeiras. Eu acho que é só a longo prazo. Não é, eu vou falar, eu vou ser sincero, eu vou falar pra você. Na minha opinião, não pelo Palmeiras, mas pelos jogos, aí, pelos adversários, o Palmeiras não cai. Eu penso que não cai, vai escapar. Eu também acho que não. Agora, eu acho que não cai. Agora eu vou dizer um negócio pra você. A perspectiva 2015 pro Palmeiras, bicho, se não tomar cuidado. Não, mas é porque você já perde um ano na frente, não, cara. Mas agora, se cair, vai perder dois. Não, mas não vai cair. Não vai cair. Não, eu até queria perguntar isso pro Norberto. É Christian, vovó. É que o meu netinho chama. Ó. Você acha? A véia tá esperosada. E se o Palmeiras não fizer mala branca, você acha que tem chance de não cair jogando bola normal? Eu acho que tem, viu, vovó? Porque eu acho que assim, até vi ontem, eu tava ouvindo ontem aí o que o Domênico tava falando e tal. Eu acho que assim. Que a chance do Palmeiras sair era domingo, era no jogo contra o Sport e tudo. Eu acho que tiveram muitas chances. O jogo contra o Atlético Mineiro aqui em casa, com o Atlético com o time reserva. O jogo contra o Sport na inauguração da arena. Só que eu acho que assim, eu acho que esse último jogo a situação é diferente, porque assim, é o último jogo, não tem mais o que fazer. No jogo contra o Atlético, no jogo contra o Sport, por mais que o time seja horrível, é o pior time mesmo da história do Palmeiras, os caras falam assim, tudo bem, tem mais uns 3 jogos, tem mais 4 jogos, tem mais 2. Agora não tem mais jogo, é agora só esse. Então eu acho que o Palmeiras deu sorte de não entrar nessa última rodada aí, estando, na zona do rebaixamento, que o Vitória perdeu. Exatamente. Eu acho que o Palmeiras tem chance de sair, porque os caras vão jogar a vida deles. Mas não tem um componente de desespero nisso? É. De repente você vira o primeiro tempo, desespero. O Vitória ganhando, desespero. O Bahia ganhando e o Palmeiras... Vai, perdendo. Não, 0-0. Desespero seria o Palmeiras entrar nessa rodada atrás do... Mas é o desespero ainda, gente. Porque tem dois, mais dois resultados possíveis pra derrubar o Palmeiras. Mas é diferente, mano. O time do Vitória já é ruim. Tudo pesa, gente. O Vitória já é ruim normalmente. Ele tá sem o escudeiro, que é o meio armador. Tá sem o Dinei, que eu estou com muita confiança no Vitória. Eu tava no jogo contra o Sport, Sombra. Quando acabou o primeiro tempo, aquele clima de festa... Foi-se embora. É, né? Voltou o segundo tempo, todo mundo tava quieto nele. Então, o Mota tem razão. Caso volte o primeiro tempo, o Palmeiras empate, aí fica perigoso, viu? Caiu aí a ligação, Christian, infelizmente caiu a sua ligação, do Christian Davi Risato, mas você conseguiu bater um papo com a gente. Mas, vovó, esse tipo de jogo é um jogo que, assim, é um sentimento agora, antes do apito. Aí, dependendo do que acontece, é outro sentimento. Porque, olha só, tudo que pode acontecer. Né? São tantas variáveis. Apita o árbitro, começa o jogo, 15 minutos do primeiro tempo. Santos faz 1-0, Palmeiras faz 1-0. Nossa, festa. Festa na arquibancada, né? Aí não. Vamos supor, 0-0 aqui. Vitória faz um lá. Bahia faz aí, um. Aí bate um medo. Baixa uma nuvem. Baixa um clima. É o que eu tô dizendo. Né? Então tem. Pois, e aí, eu tô te falando. Aí, conforme os gols se sucedem, vai mudando o humor, a emoção. E vem um filme na cabeça, e vem tudo que pode acontecer. Falar que é pela arena, você pode às vezes ir da euforia à depressão. Ao desespero. Só quer saber, o Palmeiras não tem que se desespero. Focar no jogo. A perna fica outros, pesada, gente. O Palmeiras só depende dele. O Palmeiras só depende dele. Esse que é o problema. Não fique ouvindo o que acontece no jogo do Vitória. Não ouça o que acontece no jogo do Bahia. E digo mais, ó, o sistema de som do estádio deveria sonegar a informação. Mas eles sonegam, mas tem sempre o cara que vai falar. Quando o acústica é tão boa. Assim, quando se fizer gol do Vitória, não vai falar. Quando é gol do adversário, não fala. Não precisa nem falar. Então os jogadores vão ficar. Ih, não falou gol ainda, deve estar o Vitória goleando. Isso não existe. Na hora que tiver um puta num silêncio, é porque... o jogador sabe que aconteceu alguma coisa. É lógico. O jogador, então, é que eu tô dizendo. No semblante do torcedor, tá estampado o que tá acontecendo. Tem alguém da comissão técnica. O jogador vai perguntar pro repórter que tá ali na beira do campo. E aí, como é que tá lá? Claro. Vai perguntar, então, lógico que vai. O sistema de som do estádio do Palmeiras. Mente. Eu minto. Eu coloco lá, Santos 1-0, sendo que tá 0-0. A torcida vai vibrar. Até falar que é mentira, ninguém vai acreditar. Chega lá no jogo do Vitória, lá, ó. Santos 1-0. Chega lá, Bahia, Alex meteu 3. Eu só não entendo. O torcedor do Palmeiras, na sua grande maioria, ele acha que vai cair. Ele acha que só não cai. Ele acha que só não cai. É verdade. Se os outros fizerem o serviço. Mas é que o Valdívia jogar, pode ser que hoje o torcedor esteja mais confiante. Mas até antes de ter a escalação do Valdívia, a maioria dos torcedores fala que. Olha, vai cair, vai não cair. Não tem confiança vai cair, no time nenhuma. Eu só não entendo, mano. Atua tanto com a confiança. Olha só. Botafogo caiu da outra vez. Grêmio caiu. Atlético Mineiro caiu. Corinthians caiu. Sim. Palmeiras caiu duas vezes também. Sim. E todas as vezes é o mesmo papo. Dá. Time grande não cai. É. Não, tem esse jogo. Eu lembro que o Corinthians foi igualzinho. O Vitória é ruim. Mas agora ele tá ganhando o Vitória é ruim. Você acha que o Corinthians não ganha do Vasco no Pacaembu, gente? Torcida, mas o último jogo foi contra o Grêmio lá. O Corinthians caiu contra o Vasco, você lembra? Contra o Vasco? Não, o último jogo do rebaixamento foi contra o Grêmio. O Corinthians caiu contra o Vasco. Também acho, moralmente foi ali. Mas aí contra o Vasco, era toda aquela coisa. Gente, o Corinthians não perde pro Vasco no Pacaembu. Culpa do Kardec, esse lazarento. Estádio lotado, Pacaembu. Você acha que o Corinthians perde? Perdeu. Ah, não, mas tem o Grêmio ainda. Pô, vai dar pra ganhar. O Grêmio não quer mais nada com nada e tal. Gente, o Palmeiras caiu duas vezes, o Botafogo caiu duas vezes. Como não cai? O time do Palmeiras é horroroso. O Fluminense caiu. É horroroso. E o Vitória? Não cai, não cai. Mas é o que eu tô falando. A única coisa que eu acho que pode escapar, salvar o Palmeiras são os jogos. Mas eu acho que o Palmeiras ganha esse último jogo. O Palmeiras pode escapar caindo, perder também. Então, mas você aposta que o Palmeiras cai ou não? Ah, eu vou fiel ao que eu falei há 3 meses atrás. Há 3 meses atrás eu falei que o Palmeiras cai. Então, eu penso que não cai. Com todo respeito, se o Palmeiras não conseguir vencer o time B do Atlético Paranaense, que já deu férias para alguns jogadores... Não merece ficar. Tem que ir embora, tem que cair. Mas é lógico. Moralmente já caiu. Então, é lógico. Não merece ficar. O legal de jogar contra o Sport. É isso, cara. O legal de fazer a estreia da Arena contra o Sport. Time mais fraco. É, um time mais fraco. O Sport já não tá mais nem aí pro campeonato. Não vai brigar lá em cima. Você viu o que o Mustafa falou? Podia ter perdido e quase perdeu de 3, 4. Você viu o que o Mustafa falou? Ele tava falando com o Domênico hoje, mas vamos prestar atenção. É, ele disse hoje. Eu não teria feito esse jogo aqui. O Luxemburgo disse esse jogo não era. Se eu tivesse alguma. Mano, mas já era. Não, ele achava que a. Não era clima pra festa. É, ele achava que a inauguração teria que ser o ano que vem. Gente, fala do time do Atlético Paranaense, vocês estão aqui. Fala dois jogadores do time do Atlético Paranaense bons, o principal. O Natanael é muito bom, o Marcelo Quirino. O Atlético Paranaense é um dos melhores times do segundo turno. Desculpa, e o Weverton, na pior das hipóteses, ele tá na frente do Palmeiras na tabela. Sem sombra, mas é o B. Foi um dos melhores times do segundo turno, foi o Atlético Paranaense. Mas é o time B. Foi um dos melhores times. Não é possível do Atlético. E o time A do Palmeiras tem cara do quê? O Palmeiras perdeu pro B do Atlético Mineiro. Então ferrou. Tem o Cléo centroavante lá também, que é ruim pra diabo. É o Cléo. O Cléo da música. O Cléo. É ruim, o Atlético é muito ruim, mas não corre risco de cair. O Palmeiras é um ruim desesperado. Acho que o Atlético vai entrar pra lá, o Palmeiras pode fazer aí quantos gols vocês fizerem. Mas eu tenho reserva. E daí, você acha que os caras não reservam de aparecer? Por vez, calma. Tem uma diferença entre uma pessoa ruim e uma pessoa ruim desesperada. Qual? É, essa é a diferença. O ruim tá desesperado, aí fica horrível. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E aí é aquela coisa, né? Conforme os gols vão acontecendo ou não vão acontecendo, o drama aumenta. Ó, uma vez. Pode chegar aos 30 do primeiro tempo e tá tudo resolvido. Tá uns 3-0. Eu sei fazer. Pode estar o Palmeiras ganhando de 2-0, o Vitória perdendo de 2-0 e a coisa fica com cara de resolvido. Eu sei fazer muito bem bolo de cenoura há 40 anos. É. Teve uma semana que eu errei a mão 3 vezes. É. A quarta começou a me dar um tremelique. É, porque aí você passa a acreditar que nem fazer um simples bolo de cenoura você sabe. Vendo? Mas no que você tava pensando? Você tava desfocada do bolo. Eu tava da receita. O rapaz do bingo parou de me flertar. Então você ficou preocupada com ele. Desses 3 últimos times aí, Vitória, Bahia e Palmeiras, o único time que conseguiu ao menos 2 vitórias nos últimos 5 jogos é o Bahia. E ele ganhou de um time que tinha algum interesse, que era o Grêmio. O Bahia é desses times aí o que mais tá animado, vem ganhando. Os outros são fracos, mas não é possível que não vai conseguir o resultado com o Palmeiras. Aí quando eu fiquei sabendo, Sombra, que a Dona Odete, que é a minha concorrente, errou o bolo, e a gente aí você ficou tranquila. Aí eu fiquei tranquila. Ah, se até a Odete errou até a receita, Odete. Então tá bom. Mas eu, se sou o Paulo Nobre, eu mando uma malinha branca aí pro Santos, a molecada vai passar o Réveillon aí com o bolso cheio. Teve mala branca com o Palmeiras? Manda um ticket de alimentação lá pros jogadores. Opa, com certeza. Atenção, presidente do Santos. Ouça aí, viu? Você já notou que o mercado tá sempre mudando, né? A molecada chegou e transformou mesmo o jeito de pensar e de agir dentro das empresas, cara. E você, tá acompanhando essas mudanças ou tá aí panguando, velho? Não pode panguar não, velho. Agora, pra manter os jovens talentos animados e motivados, é preciso muito mais do que aqueles presentinhos que as empresas davam antigamente, cara. Imagina, cesta de Natal. Vem lá milho, ervilha, lentilha e fubá, velho. Você vai fazer ninguém o quê vai com usar, isso aí? Né, mano? Meu Deus, que porcaria, cara. Porra. Pensando nisso, a Ticket lançou o Ticket Alimentação de Natal. Um cartão que oferece liberdade de escolha para todos os seus colaboradores, cara. Facilidades para sua empresa e, é claro, um Natal muito mais animado para todo mundo, velho. Com ele fica fácil preparar aquela super ceia para a família toda, aquele churrascão para toda a galera. É isso mesmo, cara. Sabe por quê? Ele traz milhares de estabelecimentos credenciados pela Ticket RG número 2. Boa. Milhares, velho. Você vai ter, não é um aqui, um ali, são milhares, cara. Ó, RG número 2, você que é um cara que tem várias empresas por aí, tem muitos funcionários? Sim. Os funcionários vão poder escolher onde, como e o que eles vão comprar. Legal. Liberdade de escolha, isso é top, cara. Agora a sua empresa ainda pode solicitar o Ticket Alimentação de Natal e pagar em até 6 vezes sem juros. Anotou aí? Você pode pagar em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito, hein? Tudo isso com frete grátis, hein? Prontos pra mudar de vez o jeito de motivar os seus colaboradores? Então acessa aí, tanatal.com.br. Vou repetir, hein? tanatal.com.br e contrate já! Olha, atenção, você que é jogador de futebol famoso e endinheirado, preste muita atenção. Tô vendo aqui uma matéria do Globo.com que tem um cidadão aí se passando pelo ex-jogador Leonardo. Ah, eu vi, ele me ligou. Nossa. Aqui. Deu um golpe no Zé Roberto. Passou a pensar você? Também. Passou dinheiro pra ajudar uma criança, não tem, foi? Então, tem um farsante que o cara entra no WhatsApp, consegue o celular dos jogadores de grana, com jogadores famosos, o cara que estão com dinheirinho bom aí guardado. O cara entra no WhatsApp como se fosse o Leonardo, sim, o ex-jogador, né? E chega e fala, e aí, meu irmão, não sei o que lá, como que vai essa vida, etc e tal. E manda mensagem dizendo que tá precisando de grana pra Fundação Gol de Letra, pra ajudar uma criança doente da fundação. Diz que, inclusive, essa farsa aí já rendeu um valor de 50 mil reais essa semana e acabou mobilizando os envolvidos aí. Que vagabundo. E aí, até o Zé Roberto do Grêmio, jogador do Grêmio... Entrou nessa. Não, ele não deu nada. Mas foi feita a abordagem pra cima dele. E tem até, foi postado aqui no Globo.com, a mensagem do falso Leonardo pro Zé Roberto, né? Bom dia, imortal. Você não tá embalsamado não, irmão? Prazer enorme estar falando contigo. O meu assistente Reginaldo me pediu para que pudesse estar entrando em contato contigo referente a um contato anterior entre vocês. Seria sobre ajuda para a instituição, saudade, etc e tal. E o nego deu uma de amigão, né? E o nego aplicando golpe. Até o Leonardo tá sabendo disso. Tá procurando as vias legais aí para achar quem é o grande FDP, né? E diz que na Itália já aconteceu isso de um cara vender participações dele e do Kaká, quando o Kaká tava no Milan. Absurdo, não, e falta o cara foi, de... E diz que o cara tá preso. Cara, o desse tem que pegar tá e, preso. Puta, mas dá um cacete, velho, mas um cacete. Daquele bem legal, né? A instituição do Leonardo, cara, do Raí, capaz, aí, que é sensacional. Capaz do cara virar deputado. Porra. Tem grande chance. Tá de brincadeira, pô. É. Gente maldosa, né? Vai sair do caminho. Né? Tá. Começar a ganhar fama. Tarefa vai virar mesmo. Tarefa tá sendo feita com exime. Ah, e quem tá também com um certo problema é o Balotelli. De novo? Ah, é. Um certo problema. Ah, então pegando o pé do Balotelli. É, isso. Mas exagerado. Porque eu acho que chamaram o Balotelli de antissemita, gente. O Balotelli pra uma família judia, pô, na Itália. Porque assim, ele fez brisa, ele fez o bar mitzvah. É. Judia de mim. Judia. Não é. Hoje eu não sou merecedor. O que acontece? O Balotelli deu uma declaração. Eu vou trazer aqui a matéria completinha pra vocês aqui. Ele publicou uma foto com o personagem Mario do game. O apelido dele é Super Mario. O apelido dele é Super Mario. Que Mario, menino? Aí ele postou a foto e colocou lá entre parênteses: não seja racista, seja como Mario. Ele é um encanador italiano, criado por japoneses, que fala inglês e parece um mexicano. Pula como um negro e pega moedas como um judeu. Só que aí já tá um alvoroço na Inglaterra de nego dizendo que foi uma mensagem antissemita, porque ele falou do judeu. O judeu pega moedas como judeu. Ah, dá um tempo. Forçou, babaquice, né? Mas que babaquice, tem nada a ver, né? Que absurdo isso, velho. Que absurdo. A rainha tá sem coisa pra fazer, que ela não vai cuidar do neto. Isso... Aí ferrou, porque toda vez que a gente fala que o Benjamin aqui, né, é um cara que cata moeda, que faz isso, faz aquilo, então, Não vai poder mais falar isso agora. O que vão falar de mim, cara? Eu sou um antissemita que conheço um monte de judeu, mano. Ó, conheço o Matalon, conheço o David Arazi, o Eka Fih. Isso é uma confusão, cara. Que é um comentário... Não, que é um comentário... Esse negócio do dinheiro, que é um comentário sacana, é. É brincadeira, gente. É jogo. Mas é sacana. Agora, em relação ao que o Balotelli falou... O dinheiro referente ao judeu, tem que existir a piada como existe a piada do português. Não existe nenhuma maldade, desculpa, mas não existe nenhuma maldade no sentido de fazer piada relacionada a dinheiro e judeu. Aí, então pegue as propagandas nazistas na época e veja o que era. Não esquece. Eu não ligo, mas... Essa porra de nazismo. Esquece nomes. Não. Trazer isso para os tempos de hoje... Falou que isso é bobagem. Então falando que se você pegar as propagandas nazistas... Se preocupar hoje com piada relacionada a dinheiro... Judeu? Eu não falei. Em 99,9% das pessoas não tinha nem noção dessas propagandas. Eu não falei. Piada de loira, que fala que é burra. Piada de game. Eu não falei que eu ligo. Eu tô falando que é uma... Não deixa de ser uma coisa um tanto quanto sacana. Mas expulsar o jogador agora da Barclays por causa disso? Eu acabei de falar. É o que estão fazendo com o cara lá. Mas eu acabei de falar que é um absurdo, porque o Balotelli, ele foi adotado por uma família judia quando ele era... Quando ele era bebê ainda. Eu tô acabando de falar. E ele explicou isso lá depois aí do posto dele. Ele fala que a mãe dele é judia. Aí judia, os babacas ainda estão falando, enchendo o saco dele. Não tô falando que... Até acho que a construção da brincadeira dele com relação ao jogo foi legal, foi perfeito. Acho que foi o contrário. Porque o jogo é esse, o objetivo do pra falar a verdade, aí, falta do que assunto e falta do que fazer. O mundo tá muito melindrado, qualquer coisa hoje, porque ofendeu, Ai, porque me chamou de não sei o quê. O negócio é o seguinte, vamos falar de mala branca aí? Ai, porque mala branca... Ai, nossa, é uma viadagem. É uma frescura sem... Ó, e digo mais, pra esse hipócrita aqui que tá do meu lado, ele que fala que vai pra casamento e às vezes ele dá um troquinho pro garçom ficar perto da mesa dele... Ele falou que já fez isso aqui no programa. Não, isso não é mala branca. Que já fez isso. É mala branca. É mala branca. Porque mala quem branca, tem que porque pagar quem paga o cara é o buffet. É o buffet, falar, é verdade. Eu não sou. Já subornou e. Fez ou não fez com o garçom? Você subornou um garçom e tá reclamando da mala branca. Eu não sou. Não, eu não tô reclamando. Nesse país aqui, cada um faz o que quer. Mas você deu um turu pro garçom. No Brasil, quem rouba, quem incentiva, se dá bem. Faz parte. Tá no DNA do brasileiro ser corrupto. Se o mano defende a mala branca, eu não tô te chamando de hipócrita, é um direito seu. Eu não. Mas você já deu dinheiro pra garçom? Mano, eu não defendo a mala branca. Se você defende, ótimo. Mas responda a minha pergunta, não fuja da minha pergunta. Você já votou no Maluf também? Já votei, mas e aí? Você dá dinheiro pra garçom ou não dá? Se precisar, dou. É a mesma coisa. Ou seja, mala branca. Ah, vocês estão comparando? Eu concordo com a hipocrisia. Ah, eu dou uma... O mundo está muito sério. Juro. O mundo precisa ser sacana. O mundo precisa ser mais safado. Só um minuto. Vocês estão comparando eu dar uma caixinha pra um garçom. E comparar uma mala branca que dá um dinheiro pro outro time ganhar? Qual que é a diferença? Não, o garçom é remunerado pelo buffet que ele contrata o cara. Mas o garçom tem que te atender da mesma maneira. Qual que é a diferença? Você entendeu? Mas eu não tô dando no começo da noite. Eu dou no final e falo, obrigado. Eu dou qualquer hora. Obrigado. Isso aqui, não posso dar uma caixinha pro cara. Há uma semana atrás, vocês falaram que eu era um judeu mão de vaca porque eu não dou uma caixinha pro lixeiro, pro carteiro. Aí eu dou uma caixinha pra um garçom. Vocês estão comprando uma caixinha pro garçom? É a mala branca. É isso, é mala branca? É a mala branca pro garçom. Mas você não dá pro lixeiro por quê? Porque ele nem vê o lixeiro porque passar. Porque ele já faz o serviço dele morre. Pelo salário dele. Agora, o garçom também. Não, agora se o cara vem, atende legal, o cara tá lá... É problema. É a obrigação dele, não é? Hã? É a obrigação dele, não é? Teoricamente, não é? Nem sempre. Ele não foi contratado pra aquilo? Ué, e o jogador de futebol, então, obrigação dele? Por isso você tá criticando. Mas é costume dar caixinha pra garçom, gente. Isso aí é um agrado pra um cara. Coitado, eu não tô dando 5 mil reais pra um cara. Não importa o dinheiro, mas o que importa é que deu dinheiro. Aí é que tá. Né? Quer dizer, então o que vale é a quantia, Sombra. A coxinha que não vai pra mesa do outro, a coxinha vai pra mesa de quem pagou. Humano falar isso, eu até entendo. Me admira você. Ué, que você tá sendo coerente. Não, me admira você achar que dar uma caixinha pra um garçom num restaurante é igual uma mala branca. Mas peraí, então o que muda é a quantia. Não. O que muda é a quantia. Não, segue o barco, é eu não vou discutir, mano. Por Deus. O que muda é a quantia, então. Eu me recuso. Quer dizer, quando é muito dinheiro é mala branca. Quando é uma caixinha pro garçom, então pode. É igualzinho, é verdade, mano. Eu sou corrupto. Não, você não é corrupto. Eu acho sim. Certo. Sou sim, mano. Mas, mano, a gente já... Segue o jogo. Vou trazer mensagens. Segue o jogo, sem falta. Mensagens aqui no Estádio 97. O Délcio Mota. Ih, Mota. Boa noite, Sombra. Eu não contrataria lateral, não. Daria oportunidade pro Auro. O moleque é muito bom de bola. Acho que o Tricolor deveria ir atrás do Conca, já que o Fluminense está quebrado. Eita. Segundo atacante, acho que o Luca do Criciúma seria um bom nome para ficar na reserva. Mais um volante zagueiro, Délcio Mota. Ou em relação ao Auro, mas ele subiu onde? O Muricy foi na foto hoje, ele falou do Auro. Pô, vai baixar a bola. Fez contrato novo, comprou caranga nova. Então, vai jogar um pouco, volta. Falando do Muricy. Ele falou que é para poupar o moleque. É? Ele falou que é para poupar o moleque. Ele falou, quando renova contrato, às vezes começa a ganhar um pouco mais de status, o cara já enche o peito, falou, tá então certo. É melhor tirar um pouco. Ninguém sabe no dia, tá como geladeira. É o dia a dia. O Diogo Gabriel, Diogo e ele Gabriel. Se foi, quantas vezes nos fez rir em frente à TV por anos e anos com seus inúmeros personagens, suas atrapalhadas, mas já vinha mal, sem saúde, conseguindo mais reagir, sobrevivendo com muito esforço. Quem morreu? Agora vai pra um lugar digno, triste demais. Adeus, Palmeiras. Não, Chaves. Você tá louco, você tá louco, você tá lendo o que escreveu, mas eu também pensei que você ia falar do Chaves, do personagem. Eu pensei que o cara ia falar do Chaves. Ai, que Chaves, o Chaves já tá, puta, faz um ano lá em cima. Mas o Palmeiras também já tá... Olha... Por onde anda o Cláudio Carsudo? Eu estou por aqui. Tô com saudades dos comentários sobre a Roma Antiga. Você não tava lá onde, Carsudo? Eu não estava. Teu filho não deixou você vir mais no estádio? Exato. Você não vê jogar as pessoas contra as outras. Um comentário breve sobre o Palmeiras, que pega nesse final de semana. Cai ou não cai, Carsudo? O time do Paranaense. Eu acho bem claro que se o Palmeiras ganhar, não vai cair. Mas eu li uma entrevista do Cláudio Carsudo. O Palmeiras ele não é palmeirense. O Palmeiras ganhar, ah, não cai. Não. Ele torce, se eu não me engano, ele torce pra Fiorentina. Fiorentina. Ah, sim. Mas aqui no Brasil não. É só. No Brasil não há time. Exato. Tá certo. Fico mais próximo do Palmeiras. Como é que tá sua família? Tá bem, graças a Deus. Não venho me jogar contra o Benja, que é um grande amigo meu. Não, amigo não. Ele é mão de vaca ou ele é mão aberta? Seu veredicto. Isso que falam dele é verdade ou não? Ele não ele é da cacheiro, da é... caixinha. É. Alô, Benja, tá por aí? Ele é mão de vaca ou ele é mão aberta? Ele é um grande amigo meu. É. Ah, ele não é seu amigo. É da família. Bem. Você nós falou que era da família. Também como um pai e um filho, que eu sou mais velho que ele. Tá certo? É. E que já... Aí, ele te deu um roupão? Tá mole, hein? Ele te deu um roupão? Eu não estou mole. Ele te deu um roupão? Lá, não me deu. Não. Você tirou ele do amigo secreto da família? Não, eu queria fazer um comentário breve. O Palmeiras perdeu do Internacional. Você já falou, Tom. Não, do Inter eu não havia falado. O Palmeiras perdeu de 3-1 porque tomou 3 gols e fez apenas um. É verdade. O Giovanni Silva Ferreira, boa tarde a todos. Dodô, uma pergunta. O Dodô não está. O Dodô foi cuidar de um assunto particular. Ah, que dia triste. Pergunta pra vovó que a vovó você responde. Você está sabendo de algo, vovó, sobre Diego Souza no Palmeiras? De opa, volta. De novo. Aí aconteceu antes dele ir pro esporte, aí ele foi pro esporte e ninguém disse mais nada. Aí eu não sei se os meninos sabem mais aqui, eu só sei disso. Esse cara é mal educado, eu agradeci ele outro dia, aí ficou bravo. O Amadeu... É, você foi tirar barato do cara, rapaz. Você é malandro, né? O Amadeu Barcelos. Amadeu. Sombra, você não acha que Conca e Rafael Sobis, os dois têm cara de Libertadores e seriam ótimos reforços pro São Paulo? Pô, não precisa nem responder, O problema é dinheiro. Quanto Conca, custa? Véio, como é que vai trazer? Conca, onde ele quiser. Quanto custa um Conca hoje? Aí, galera do estádio, tudo bem? Conca lá, Conca. Olha, Domênico, você leu ou ouviu algo sobre Mano Menezes no palestra? Domênico, opa, não tá, mas vovó Olímpia, você ouviu algo sobre Mano Menezes? Olha, a vó também, essa especulação tão estranha, mas ó, melhor que o Dorival, acho que ele é, viu? Até aceitaria. Se bem que sobrar, o mais importante é dar um time pro quem vier, viu? Mas assim? esse era o treinador. Se eu fosse o Paulo Nobre, é o treinador que eu levaria. Quem? Mano Menezes. O Palmeiras tem que ir. O Mano Menezes. Mas com esse time aí? O Moacir Franco falou um negócio aqui que ele tinha razão. O Moacir Franco, tudo bem, o Mano Menezes, tudo bem, com isso tomou de 5 domingo. Mas é um time com o Mano, os times do Mano Menezes tomam poucos gols. O Palmeiras tem que se preocupar a primeira coisa com isso, cara. Se fosse o Palmeiras, levaria sim. Ah, você acha que não, mas a pergunta é essa. Com esse time? Ia tomar menos não, gol? Não acredito que será esse time. Não acredito que será esse time. Tem dois diretores aí que o Palmeiras quer contratar. Um é o Rodrigo Caetano, o outro é aquele Alexandre Matos do Cruzeiro. Então você já vê esse cara, eu já acho que é uma outra mentalidade do time. Eu acho que o Palmeiras vai montar um outro time. Então sim. Eu farei uma pergunta pra você. Você é o Mano Menezes. O Palmeiras te procura. Você não sabe quem vem. Você aceitaria dirigir o Palmeiras? Eu aceitaria porque o Mano Menezes pode pegar o Palmeiras e fazer a mesma coisa que ele fez com o Corinthians. Mesmo se o Palmeiras não cair. Mas você chegou em outro estado, você está em outro nível agora. Não, senhor. Quando o Corinthians contratou o Mano Menezes, o Corinthians estava... Não, mas agora, você está em outro nível. Você é o Mano Menezes, sim, você dirigiu a seleção. Sim, mas a partir do momento que você senta para conversar com o presidente fala, olha, ano que vem é uma outra história, vai mudar isso, vai mudar aquilo, bababá, bababá, bababá. Acho que aceitaria. É muito mais fácil você pegar um time que tá em frangalhos e tentar levantar, que é um time grande, do que você pegar um time grande. Por exemplo, o Mano Menezes pegou o Corinthians, era só porrada. Pô, e agora? Pega um time que ganhou tudo. Vai pegar um time que tá numa desgraça. E o Mano Menezes é aquele cara. Vem Carlos Leite, vem, consegue trazer jogador. Eu traria, sim. Eu traria. Tá bom. Certo. Não tenho a dúvida. Você não traria, Landucci? Ah, eu acho que é melhor trazer um time antes, tá difícil. Então, mas se você traz primeiro um treinador desse, o time vai ser montado depois. E minha informação sobre é que o Dorival não fica. Não fica. Termina em dezembro, caindo ou não? Jura! O Alan Volgarini, ele escreve dizendo, é verdade que o Carlinhos Neves está voltando ao São Paulo? Abraço. Não sei de nada e duvido. Olha, seria um puta do reforço do São Paulo. Não sei. Difícil sair do Galo, eu acho. Eu acho que ele não volta pro São Paulo assim tão já. São Paulo tem morrido em todos os jogos do segundo tempo, precisaria de um... São Paulo não fez alguma coisa pra segurar o cara, né? Ele foi embora. Não, ele foi demitido. Ele foi demitido. Então. Caso de ingresso. E vou te dizer, eu acho que agora o São Paulo não traria o cara de volta. Você acabou de dizer que o São Paulo... Nem ele gostaria, eu acho. Aí o que o Galo correu, esses últimos jogos aí pra cima. O time do Galo voa. O time do Galo voa, cara. Mas precisa ver quem são os jogadores que compõem o time do Galo. Como é o Rodízio. E quem são os jogadores que compõem o time do São Paulo. Precisa ver isso aí. Você quer o São Paulo voando também mais tempo do que... Deixou o Ademilson e o Oswaldo jogando. Não, mas por quê? Mas os jogadores do Galo não têm qualidade? E voam também. É que o time do Galo colocou muito moleque novo bom, cara. A questão não é essa. Você precisa ver qual é o perfil dos jogadores do Galo e qual é o perfil dos jogadores do São Paulo. São Paulo tem jogadores mais pesados, jogadores mais velhos. São Paulo tem o Ganso é um jogador mais pesado, o Kardec é um jogador mais pesado, o Kaká é um jogador mais pesado, o Luiz Fabiano não precisa nem dizer. Não. Certeza. Agora, quem é mais leve, o Diego Tardelli ou o Luiz Fabiano? É, vendo por esse ponto de vista. Você entendeu? Então você precisa ver. Mas o time do Galo corre mais porque o preparador físico é competente ou porque é o perfil dos jogadores do Galo, mais novos, mais leves? Tem isso. Se você não levasse em conta isso, deixa o Ademilson e o Oswaldo jogando. São mais garotos, são mais jovens, talvez vão correr mais. Com certeza, Ademilson e Oswaldo vão correr mais que Kardec e Luiz Fabiano. Fato. Precisa correr certo, né? Fato. Correr. Isso é fato. É. É, inclusive, eu quero ver elogiarem o Carlinhos Neves se mandarem lá o Ademilson e o Oswaldo pro Galo. Aí não tem jeito. E o cara jogar bem. E colocar os dois de titular. Eu quero ganhar. Ver alguém lembrar do Carlinhos Neves. Maravilhoso. Oswaldo não. Mas esse é fato, né? Se você encher o time de moleque Bosquilha, mas Oswaldo, mas não sei quem, mas o time vai sair voando mesmo. Ah, mas tem que ter um equilíbrio, né? Mas o Galo lançou aquele Dodô, que deu um trabalho com a São Luís, e aquele Carlos, que é titular do time. Luan, Carlos, tudo moleque. Eu posso fazer uma pergunta? Fala, Calção. Em cima disso aí que vocês estão falando... Mas, Calção, eu sei que você vai falar, mas eu não quero dizer que o Carlos Neves é ruim, não. Desculpa, meu. Ele é bom. Só não quero achar que, por exemplo... Porque o São Paulo dá uma cansada no segundo tempo, que a culpa é do preparador físico. É verdade. Então, vocês viram que o André Surak usou 200 vezes a quantidade de hidrogel? André Surak, meu. Ia fazer cirurgia. Vocês viram isso, meu? É que vocês estão comentando agora, eu resolvi falar. Ia passar por uma cirurgia hoje. Tem um recado aí pra você aí que quer botar botox na testa. Cuidado, hein, meu. Pra você que quer botar hidrogel na testa. Cuidado, hein? Botox no sovaco. Vamos lá. Olha. Botox no sovaco. Fala aí. Ninguém vai chegar com o sovaco assim, com a asa aberta. Fique com a beleza que Deus te deu, cuidado. Ó, deixa eu te falar uma coisa. O Tobias acabou de concordar comigo. Disse que uma vez foi fazer essas coisas deu mal. Quem é o Tobias Calção? Aqui, ó, tá do meu lado. Quem? Aqui tá entre eu e o Portuga, não? Mano. Então, aqui, meu. Então. Quem é o Tobias Calção? Acabou de dar boa noite pra você. Eu não tô vendo ninguém. Olha aqui, Tobias, fala aí de novo. Aí. Tá bom, já falou. Um amigo imaginário dele. Você tá muito louco, não tem ninguém aqui, meu. Portuga, tira a mão dele, meu. Deixa ele para lá. Mas, mano, é preferível viver um pouco mais tempo feio ou feia do que encurtar a vida pela beleza, né? Não, fala isso pro mano, vai. Você vai falar pro mano, olha o tamanho do braço dele. Não vai nem na academia. Ó, na boa, gente. Não crucificar a menina, é porque o negócio é o seguinte. Crucificar. Ok, mano. É verdade, gente. Detonar. Não vale a pena crucificar tanto assim a menina, velho. Vai viver feia pro resto da vida? É melhor viver seis meses bonito do que viver dois anos feio. Não, mas é verdade. Tá louco. É verdade. Leilão de Natal do Estádio 97. Vamos falar do leilão de Natal do Estádio 97. Essa semana é a sua chance de ajudar quem precisa, doando quilos de macarrão. Isso mesmo, quilos de macarrão. Aí você fala, mas como eu posso fazer a minha doação? É assim, você vai no nosso site, 97fm.com.br, menu de promoções, vai lá em promoções, clique em leilão de Natal do Estádio 97. Você faz o seu cadastro e diz quantos quilos de macarrão você doaria no nosso leilão de Natal do Estádio 97, tá? Um, dois, dez, mil, não sei, depende da sua vontade. Né? Depende da sua capacidade financeira também. Sim. Aí você faz lá e deixa registrado. Na sexta-feira, às 7 horas da noite, a gente bate o martelo e aquele que tiver dado o maior lance será estranho no ninho no Estádio 97, fará a sua doação, será estranho no ninho no Estádio 97. Mas, ganhador do leilão, quem deu o maior lance? 500 quilos. Bateu o martelo, 500 quilos. Então, o dono desse lance vai fazer a doação dos 500 quilos de macarrão, ou dos 30 quilos de macarrão, depende, o maior lance, e vai fazer a doação e ser estranho no ninho na sequência aqui no Estádio 97. E, além de um vencedor pelo maior lance, também sortearemos um ouvinte para ser estranho no ninho, não importa a quantidade, não importa quanto tenha ofertado no lance. Por exemplo, a gente teve um ganhador aí na sexta-feira, ele ofertou 10 quilos e foi sorteado e vai ser estranho no ninho. Por exemplo, o Alexandro Félix de Oliveira. Ele ofereceu 10 quilos de leite em pó, foi sorteado e vai ser estranho no ninho aqui no Estádio 97. É simples, é fácil, você ajuda um monte de instituições beneficentes, né? Ah, ó, o Thiago Gomes deu um lance de 300 quilos de leite em pó, e ganha, porque tinha um outro ouvinte que ganhou, né? O Gilberto Pontes, na semana passada, ele deu um lance de 1.647 quilos de leite em pó. Só que ele não confirmou o lance, é uma pessoa que não se consegue contactar. Aí o Thiago Gomes, que era o segundo maior lance, ele deu um lance de 300 quilos, venceu e será o estranho no ninho aqui no Estádio 97. Boa. É assim que funciona, tá bom? Não basta registrar o seu lance, depois tem que confirmar a doação. Tem que confirmar a doação, tá bom? Porque, né, às vezes o cara vai lá e registra qualquer coisa, não registre só para registrar, né? Registre aquilo que você está apto a participar, apto a doar. Esse é o Estádio 97 e o leilão de Natal do Estádio 97. Estádio 97, que tem um oferecimento da BV Financeira. Vamos falar da BV Financeira, ô Narigoide? Bora. Vamos falar? Vamos, opa. Aqui. Cadê a BV? Deixa eu falar, ô. Você vai falar ou não vai falar? Liga meu microfone. Ah, meu Deus do céu. Daqui a pouco, então, o Benja vai falar. Daqui a pouco o Benja vai falar. Porque agora eu vou falar do Outback. Eu ouvi Outback. Que fome. Essa dica é pra você que tá solteiro e cansado de jogar sozinho. Sabe aquela menina do escritório? Ou aquela menina da academia que você tá paquerando, mas não sai do 0x0? Chama pra um happy hour no Outback. Além do incrível chopp na caneca congelada e dos drinks especiais, vocês ainda vão poder saborear aperitivos exclusivos como o Steak and Dillas, que são queijadilhas recheadas com tiras de carne, vem com mix de queijos, cebola, pimentões verdes e vermelhos, e tudo isso servido com um delicioso molho ranch. Ó, quem já foi no Outback sabe do que eu tô falando. É demais! E você já provou os Reed Did Mini Burgers? Uma porção com 6 mini burgers com ketchup, mostarda, picles, queijo e cebola roxa? Tudo isso com fritas? Ah, tudo que a sua convidada tem direito. Você vai amar. Então não fica vacilando ou você vai acabar sendo jogado para escanteio. Vai ser rebaixado, hein? Explore o seu momento Outback. Vamos a mais ouvintes. 3284-7097. Vai tocar o Asdrubal, mano. Olá. Alô? Alô? Alô? Alô? Hello? É, alô? Tem nego que... Alô? Dormiu. Alô? Alô? Alô? Agora vai. Vamos para agora a próxima vai. Ligação. Vamos lá. Asdrubal. Asdrubal. Asdrubal do nosso. Alô? Alô, tô no ar. Tá no sim. Desce, tá bom. Volta pra terra. Balão, você alô? Agora? Tá no ar. Você não trabalha com andaime, mas você tá no ar. Alô, mano. Oi. Alô, quem fala? É o Adilson. Adilson. Adilson. Mas Adilson. Com um U no final? Adilson? Adilson. É, com N. Adilson. Ah, Adilson. Adilson. A palavra, mano, é Adilson. Adilson. Adilson. Com dois S e um. Adilson, a do norte e a do terra. Eu acho que o Adilson pode participar das promoções aqui, né? Não, esse é outro cara. Pode sim. É Edmilson. Olha aí. Boa noite, São Paulo. Que delícia. Tô aqui ao lado do Maninho. Boa noite, Jorge Carmelo. Carmelo. Boa noite. Tudo bem com você, Sombra? Boa, bem, Carmelo. Jorge. Ah, delícia estar aqui. Oi, neném. E aí, como é que você tá? Neném. Tudo bem? Neném. Posso te chamar de Adilson? Tô acostumado aqui na rádio a falar Adilson. Assim. Pode, Jorge, você pode me chamar... E seu produtor? É, o Edmilson tá por aí, Edmilson. Viu? Edmilson. Ele contratou agora a equipe de promoção. Chevette. É, ele contratou, acabou de contratar a equipe de promoção. Acabou? A Edneia. Edneia. É, a equipe de promoção, a Edneia. Ó, o... É minha mãe. É sua mãe? É o nome legal. Da mãe do bar. Ô, Adilson, o que você vai fazer no Natal gostosinho? Vai ficar de boa? Vai ficar tranquilão? Vou ficar em casa, deficiente visual. Tá? Olha, então... Pra mim é um grande orgulho poder estar falando com vocês. Há muito tempo que eu tento falar. Eu perdi a visão tem 9 anos, né? E logo depois que eu perdi a visão, eu estava em depressão. E um amigo meu falou do programa. E aí todas as tardes eu comecei a ouvir o programa. E por incrível que pareça, faz diferença na minha vida. Depois disso... Eu cheguei a participar da festa de vocês no Play Center. Cheguei a tirar foto com o Domênico Gato. Uma vez ele foi muito simpático na primeira vez lá do Play Center. Ele desceu até a pista. É raro o Domênico fazer isso, hein? Ele não gosta disso, ele não gosta mesmo. É raro que o Domênico é raro falar. É raro que ele nasceu esse simpático. Ele abraçou, eu tenho a foto até hoje guardada aqui, com muito carinho. Ele tava cheiroso. Enfim, eu tô até emocionado. Tô muito emocionado mesmo. A gente... sou santista igual o RG. Santista? É, sou santista. Santista, velho. Santista, velho. Bem, sou santista. Eu só queria falar um pouco antes do Santos aí, a respeito da opinião do Mano, que ele falou sobre o Palmeiras, né? Que você tava falando sobre a mala branca, embora o Benjamin aí não concorde, mas eu concordo com a sua opinião, porque assim, ele falou, o Benjamin ele falou que, por exemplo, o bicho, tudo bem, porque é o próprio clube que tá pagando, né? Sim. E aí você, Mano, fez uma colocação assim, mas... Como que o presidente do Palmeiras vai pagar, né, pro Palmeiras sair, pro jogadores tirar o Palmeiras para não cair para a segunda divisão? Ou seja, ele vai estar dando um prêmio pros próprios jogadores que colocou o Palmeiras nessa situação. Uhum. Entendeu? É um modo de se pensar também. Claro. Então, na realidade, como que eu vou premiar os jogadores? Olha, se vocês jogarem domingo e tirar o Palmeiras da segunda divisão, eu vou dar tantos mil para vocês. Ou seja, você vai estar presenteando aqueles que não fizeram o papel deles, porque o Palmeiras não era para estar nessa situação. Mas então, é uma última tentativa, Dilson, para fazer. Então ele assina a própria incompetência, que ele fala, do meu time eu não espero nada, é melhor pagar para um outro fazer o papel, é isso? Não, beijo, assim, também não acho correto, acho assim, igual o Mano falou, o bicho também não é correto, porque assim, por exemplo, igual vocês são funcionários da rádio, né? Vocês já recebem o salário para desempenhar bem o papel. Eu acho que a pessoa é contratada para aquilo, ela não tem que receber por fora para fazer aquilo que ela já recebe. Mas da própria empresa não é por fora, é por dentro. Entendeu? Não. Mas ninguém declara bicho em imposto de renda. Referente ao bicho. Entendeu? Referente ao bicho. Ou seja, a empresa vai pagar duas vezes. O que a Dilson está dizendo é o seguinte: a empresa tem um negócio chamado bônus. A gente trabalha aqui, por exemplo, e o que ele quer dizer é o seguinte: olha, vocês vêm aí, ficam animados no fim de tarde fazendo o Estádio 97. Pô, não tem que pagar bônus pra ficar animado. Também acho, é nosso papel. É isso. Somos contratados pra isso. A gente tem que procurar fazer o melhor possível no microfone, mas independente, né? É que rádio não é um exemplo mais legal pra isso. Exato, é que o futebol vem do futebol, toda empresa, ele é diferente, gente, né? Empresa tem um negócio chamado bônus. Exato. Se você atingir tal número, você vender tanto... Eu sei as metas, né? Mas 90% da população não sabe o que é bônus, Benja. Não sabe e não recebe. Mas eu acho que até falei também bastante. Mas 90% sabe o que é bicho. Na hora que eu entrei aí no ar, que na realidade o Benjamin não localizou aí, porque eu não falei também de onde eu estou falando. Nem seu nome completo. Você não falou nome completo, não falou onde você está, de onde você está falando. Segue o questionário, vai. Você está ligeirinho. Tá, vamos lá. Tá, meu nome é Dilson Donizete Leite. Sim. Muito obrigado pelo que delícia, seu nome completo. Menino. Qual a sua idade? Qual a sua idade? Vamos lá. Gostoso. Eu tenho 40 anos. 40 anos. E qual o seu bairro? Eu tô falando aqui do Taboão da Serra. Taboão é o... Taboão já é município. Você caguetou, mano. Você deu ouro pro Benja. Você falou pro Benja. Eu tô aqui, mano. Ô, Adilson. Aqui no Lago Taboão. Ô, Adilson. RG número 2. Então, o Adilson, ele acabou de encher o balde de leite e chutar, né, Adilson? É verdade. Então, quer mandar abraço pra alguém? Manda abraço, tá louco? Mas ele já falou tudo antes. Não. Mas, Adilson, você trabalha com alguma coisa, amigo? Boa, amor. Eu perdi a visão, né? Eu mexi com transporte, eu tenho carro de lotação no município de Cotia. Né? Então, sou o chamado pirueiro. Né? Hoje em dia eu tenho um motorista, né? Que na verdade trabalha pra mim, já que eu perdi a visão. E também, depois que eu perdi a visão, eu comecei a ajudar, né, na área da deficiência. Aí pra isso eu não era formado, depois me formei em pedagogia. Ó, que legal. Bacana, hein, cara? E assim, aí eu faço alguns trabalhos, né, voluntários, voltado pra deficiência visual. Que legal, mano. Legal, bacana. E Adilson? Sim? Que esperar do nosso peixe pra 2015, cara? Olha, o Santos, na realidade... sempre foi assim, né, altas e baixas na realidade. Eu me recordo que a gente sofreu bastante, né, até 2002, em 93, o Santos tem uma fase muito difícil, né, até o Sérgio Chulapa teve que ser técnico, então lá atrás a gente também já passou por grandes dificuldades e depois o Santos conseguiu se levantar, né. Eu acredito que é uma fase, né? Eu acredito que, como toda a maioria dos clubes brasileiros, infelizmente, o que que ocorre? Os clubes estão cada vez mais sendo prejudicados, né? Estão falindo. E antigamente ainda se via jogadores que realmente, não que hoje não ocorra, mas assim, antigamente os jogadores realmente sempre ganharam bem, né? Hoje também isso ocorre, mas assim, o meio do futebol, quem mais ganha dinheiro hoje em dia são os empresários, né? E os presidentes, que na realidade eles brigam para ser presidente, para ser diretor, como se os clubes, né, fosse algo particular deles. Ou seja, a torcida vai sendo deixada para segundo plano, que na realidade a torcida é que paga o pato no final das contas. O que você falou é fato, né? Nós sofremos um determinado período, ficamos sofrendo sem título, sem time, sem porra nenhuma. De repente o Santos conseguiu aí se reerguer, conseguiu vencer, conseguiu ganhar títulos importantes e teve a capacidade, teve a competência de passar a ser um time referência na formação de jogadores. Agora, o que preocupa e o que me preocupa como torcedor santista é que talvez essa coisa que você está falando, essa incompetência que agora a gente chama de fase, é uma fase, ela está se prolongando muito. E nós vamos perder uma grande oportunidade de continuar sendo essa referência, de continuar revelando jogadores, com esses jogadores revelados, ter time, ganhar títulos, vender, fazer dinheiro e se tornar um grande time em termos de potência também. De novidade. Porque, né? Porque se essa mentalidade continua, você fica preso a esse doméstico, né, que o Santos se tornou, jogando para 4 mil torcedores. Tá bom, tá satisfeito. Trazendo medalhão. Tá bom, tá satisfeito. Traz um medalhão aqui, outro ali, para fazer média com 4 mil, 5 mil torcedores. E aí... Não revela mais. E isso vai acabar. Ô, gente, tem uma história aí, deve falar com o santista, que é uma coisa impressionante, né? Se você pensar, quanto tempo que o Neymar já tá no Barcelona? Um ano e meio? Por aí. Um ano? Por aí. E não era pro Santos estar nessa situação, né? Porque revelou a maior joia da coroa, né? Do Brasil. Conseguiu lucrar com isso praticamente. Joia da coroa. Ele revelou a maior joia da coroa. Porque nós somos colônia, gente. É uma joia da coroa. Nós somos o quê? Colônia. Desculpa. Joia da coroa. Eu falei como a parte da colônia. Nós somos o quê? Colônia. Nós verdade, disputamos jogadores pra lá pra fora. Não, mas eu entendi a frase. Joia da coroa, Polônia. Que porra é? Colônia. Colônia. Colônia. Colônia. Nós somos colônia, trouxa. Fala, velhinho. Vai estudar um pouco. Então, mas eu acho que é assim, igual o Mota falou, né? Realmente o Neymar não tem tanto tempo, mas aquilo que eu acabei de dizer, né? Eu acho que os empresários dominam, então o que que acontece? Quando o Neymar começou a se destacar, o que que acontece? Já começa como o urubu em cima da carniça. São muitos em cima. Já é interessado todo mundo em fazer dinheiro. Quando deveria ser somente para o clube, né? Ou seja, todo mundo em volta ganhando dinheiro com marketing, com tudo. Enfim, é complicado, porque o meio do futebol hoje em dia, ele é muito empresarial. Você vê que a grande emissora lá de televisão é a que controla, né? Hoje... O futebol, no meu ponto de vista, eu acho um absurdo o futebol passar tão tarde, já que as pessoas trabalham, né? Então, assim, se o torcedor tiver interesse em nos jogos, fica difícil. Porque, por exemplo, São Paulo, que é uma grande metrópole, que existem cidades, bairros, aliás, né? Distantes da capital. Então, o que que acontece? A locomoção dos torcedores, né? Se torna difícil. E, por exemplo, como que vai assistir um jogo lá em Itaquera, onde vai terminar meia-noite, e como que uma pessoa vai sair de lá para ir para a Zona Sul? Né? Ou seja, e vice-versa. Ou seja, são pontos extremos. A mesma coisa, como que uma pessoa vai vir assistir um jogo aqui no Morumbi e depois ter que ir para Guarulhos ou Zona Leste, que é outro extremo. Mas o futebol brasileiro, ele é muito paradoxal em todos os sentidos, cara. Eu entendo e concordo plenamente com o que você está falando. Mas, por exemplo, você bota nessa questão da viabilidade, da condução, aí você tem o benefício para um determinado time, aí você pega o Corinthians e vai jogar em Itaquera, tá, então o metrô vai ficar aberto até meia-noite e meia. Aí você pega um outro que vai jogar aqui, o Palmeiras vai jogar no Pacaembu, no Allianz Parque, lá no estádio deles. Aí, porra, não pode ficar o metrô aberto até meia-noite e meia, tem que fechar meia-noite. sabe, é muito paradoxal essas coisas. Sim. Aí você tem, você falou do craque, aí você pega o Neymar, aí o time revela um craque como o Neymar, uma joia como o Neymar, aí a própria imprensa que cobra o craque aqui, o bom jogador disputando aqui, é a mesma que prega que o cara tem que sair daqui para ser o melhor do mundo lá fora. Positivo. Quer dizer, ele não pode ser... aqui, aqui ele não tem uma campanha para ele ser o melhor aqui. Não, ele tem que provar que ele é o melhor do mundo, lá fora. Mas só se ele for jogar lá fora. Mas, RG, você está generalizando. Tem jornalista que pensa de um jeito, jornalista que pensa de outro. Não, isso a mesma imprensa, não sei. Não, são as exceções, mas a grande maioria, um reza o terço e todos seguem no mesmo discurso. Adilson, mas tá tudo muito bonito, legal, tão metendo o pau aí na Globo, etc e tal, mas, ó, o Montilho lá alega que o Santos deve grana pra ele, bicho. O Montilho já foi embora. Pô, mas seu time não deve pra ninguém? Tem que pagar, eu falei no meu programa. Seu time não deve pra ninguém, é só o Santos que deve ali. Pode dever. Então, mas a questão é essa, que hoje em dia, é o que eu falei, antigamente o jogador... ele ganhava dinheiro, tudo bem, hoje diz que os jogadores ganham bilhões, mas eu vejo aí a maioria dos jogadores se queixando de salário atrasado, ou seja, onde está indo um montante de dinheiro de todos os clubes? Está ficando na mão dos diretores, presidentes, empresários, porque hoje, eu vi, por exemplo, uma entrevista do Fred, né, no domingo, ele se queixando de 20 meses de salário atrasado. Eu vi uma matéria sobre o Corinthians falando que o último salário eles receberam, acho que em agosto, né? O Santos teve que negociar, se eu não me engano, acho que foi o Alisson, né? Para poder pagar o 13º. Ou seja, se o futebol brasileiro ele não mudar, se os presidentes não sentarem para pensar nos clubes, infelizmente, o futebol vai chegar uma hora que ele não vai mais se sustentar. Ah, mas você sabe o que é que acontece? Aí também tem muito da culpa nossa de torcedor. Eu, diferente da RG, não vou jogar a culpa na imprensa, vou jogar a culpa em nós, torcedores. Quem que tá jogando a culpa na imprensa aqui, eu sou louco? Diferente da RG, eu vou dizer uma coisa. Tudo é imprensa, também. Os caras pagam puta de um salário alto pra jogador, porque o torcedor fala, tem que ter jogador, tem que ter jogador. Aí fica todo mundo com a faca no pescoço, aí o dirigente vai lá, paga um baita de um salário. É o contrário, o torcedor faz isso porque a imprensa prega que tem que ter o grande jogador. Tem loucuras que são feitas, eu acho, que pra interesse de alguns, porque, por exemplo... No meu ponto de vista, o Santos no Campeonato Paulista, ele não vinha mal, tá? Ele começou o Campeonato Paulista bem, ele até chegou nas finais, mas enfim, ele começou o Campeonato Paulista até razoavelmente bem. Não havia necessidade de trazer o Leandro Damião pelo valor que foi trazido, sendo que se cogitava muito sobre o Gabriel. O RG comemorou quando chegou o Damião? Você comemorou não. Meu time paga 40 milhões, meu time paga. Que é isso? Você tá mudando sua personalidade, mano? Tô tirando sal de você também. Não tô entendendo. Por que você tá revoltadinho comigo? Só que é o seguinte... Você tá endossando a bobagem que ele tá falando. Você fala tanta bobagem. Mota, vamos falar um negócio sério agora pro ouvinte e pro RG também. O time do Santos não é ruim. Com dois caras, eu acho, resolve. Temos zaga. Com três caras, o Neymar, o Thiago Silva. Um zagueiro, falta um zagueiro melhor. Thiago Silva. Não temos zaga. Silva não, que é chorão. Falta um zagueiro. Eu só queria concluir assim, sobre a compra do Damião. Rapaz, eu acho assim. É um absurdo. O Santos, ele contratou o Leandro Damião por um caminhão de dinheiro e, no entanto, se desfez do Cícero. Já vinha no elenco. Não, olha, o Santos é um absurdo. O Cícero virou banco do Fluminense. Não, a administração do futebol do Santos hoje é de fazer inveja ao Palmeiras. Essa do Damião, ela foi imperdoável e vai custar muito caro ao Santos. Isso aí. Mas você falou de vender de graça? Lembra que no primeiro momento falou o Santos vai colocar a mão no bolso pra nada, lembra? Mas aí começou... O Donizete, mas o Montijo, segundo o UOL, tá movendo uma ação requisitando o pagamento de direitos de imagem. Referente a outubro e dezembro de 2013. Porque ninguém supera. Depois que o Fred falou que não recebe a 20, é verdade. Tudo isso virou. E o Montijo também foi uma bala, hein? Porque o Montijo todo mundo queria. Mas, RG. O Montijo foi. Vocês já acabaram de pagar o Muricy, meu? Já, o Muricy pagou, Eu não faço parte do departamento financeiro do Santos. O Santos dever para jogador é ruim para todo mundo, velho. Principalmente para você que tá querendo ir pro litoral no final do ano, o pedágio vai aumentar, cara. Agora, outro erro do Santos também é a contratação dos técnicos. Eu falo assim, pô, Até eu que sou cego, escalaria um time melhor, pô. Ah, não escalava não também, vai. Escalava sim. Vai, vai, vai. Ah, tira, é bem menos, né? O time do Santos perderam de 5 no domingo para. Olha, eu queria ver então se o presidente do Santos contratasse, falar, escala aí o bagulho. Olha, há quem diga, há quem diga que Enderson Moreira é desejado lá em Fluminense. Opa! Aí sim, hein? Há quem trocava. Diga. O Cristóvão Pereira. Nossa, eu vou. Pago a passagem do Cristóvão. Leva aí. Puta vida, velho. Agora o time do... Ah, mas você vê como é muito louco? Neguinho fica descendo o cacete porque time não segura técnico. Aí o técnico faz uma campanha, liga, exemplo, igual o Abel. Não, classificou, né? Botou o Inter na... Vai sair? Não, vai sair. Não vai... Pô, sabe, é uns negócios que você não entende, cara. É uns negócios muito loucos aqui. Abel vem pro Corinthians. Ô, velhinho. Sim. O que mais você gostaria de falar sobre o peixe, velho? Ah, agora é esperar, né? Eu acho que assim, eu ia, se eu estou lá, né? Enfim, se eu tivesse esse poder, eu não ficaria com o Leandro Damião. E o que falta no Santos realmente é uma zaga que faz tempo, que o Santos não tem uma zaga decente, né? Faz tempo mesmo. A zaga do Santos, acho que já está ultrapassada. Acho que está hora também do Edu da Sena, sabe, se despedir. É, 5 anos é muito tempo. Entendeu? Né? O Muricy vai levar, graças a Deus. É isso, acho que o Santos precisa de 2 bons zagueiros, né? E, sei lá, e contar com a nossa, com a categoria de base, né? E você tem algum candidato aí, favorito, você conhece? Leu sobre a plataforma deles? Então, não tenho nenhum favorito, não. Eu só espero, assim, que não volte a gestão antiga, né? Que também... Quais não, delas? Sabe, tipo, da família Teixeira, não... É, velho, ali a pegada é forte, hein? Mas foi na gestão da família Teixeira que revelou, Neymar e Ganso. É, pegada é forte, foi, ali. Não, foi sim. Também na família Teixeira também que apareceu o Robinho, mas assim, isso aparecer, na realidade, acho que apareceu porque tinha que acontecer, né? É, mas eu acho que foram muitos poucos títulos e um rombo muito grande da família Teixeira na gestão do Santos. Ô, Leite, mas você tá falando aí de desempenho do Santos. Nos últimos anos, já faz alguns anos, o Santos em Campeonato Brasileiro é uma negação, hein? Ah, o Santos... Não, sim, na 2002 só, né? Assim, depois não ganhou mais. 2004. 2004. Ah, depois não ganhou mais. Não tô dizendo de ganhar. Não tô dizendo de ganhar. Mas não ganhou mais. Assim, qual vem sendo a posição do Santos em Campeonato Brasileiro nos últimos 10 anos? Ah, meio de tabela. Não, depende, Sombra. Aí depende, sabe por que nos últimos 10 anos? Porque assim, o ano passado acho que ele ficou em décimo, embora ele tenha tido, assim, ficado bem abaixo da tabela, mas foi o melhor paulista, né? E o Santos dava azar... Oitavo, o ano passado. É. Oitavo. Assim, E o Santos, ele dava o azar no Campeonato Brasileiro. Ele brigou pra não cair, hein? Porque ele tinha um bom time, certo? Então, o que ocorreu? Ele prestava os seus jogadores principais para os amistosos da seleção, para Copa América, principalmente amistosos. Eu lembro que, por exemplo, o Santos, na época de Neymar e Ganso, que o Neymar já era, né, colocado como... Já não era mais... uma revelação, ele já era um fato concreto. Então o que ocorre? O Santos tinha que ceder geralmente o Neymar. Teve uma época que, por exemplo, estava o Neymar, o Arouca, o Ganso, que eram os jogadores principais do Santos. E no Campeonato Brasileiro, como o Santos não tem um grande elenco, isso acabava pesando. Então, na realidade, acho que foi no Campeonato Brasileiro, não me recordo se foi de 2012, que o Santos... Direto ele estava desfalcado por causa da seleção. É verdade. Adilson, você foi perfeito na sua explanação. Parabéns. Um grande abraço para você. Obrigado. Eu só queria finalizar, o Sombra. Assim, eu queria mandar um beijo, né, para minha esposa. Ela não deve estar ouvindo, mas enfim. Vai que ela tá. Então. Vai chegar lá. Câmara, tá? Um beijão para ela. Um beijo para o meu cunhado, Alexandre, que infelizmente é corintiano. Né? Tadinho. Coitado. Tá solto. Para todos os pirueiros aí que estão ouvindo aí, e eu gostaria muito de poder, pelo menos ir aí na rádio aí, para poder dar um abraço de vocês aí. Só vir. Tá? Fala aí que é tudo nosso, mano. Você fica na linha, o Bar vai falar contigo? Tá, eu só queria fazer só um merchan, HDI de bate pronto. Ganhou uma bolsa térmica da HDI, parabéns. Merchan maravilhoso. E placar pro jogo, Santos e Atlético, velho, Paranaense. Não, é Santos e Vitória. Santos e Vitória, velho. Eu tô pensando no Atlético Paranaense com o Palmeiras, velho. Você tá maluco, com o Palmeiras. Eu acredito que o Santos não almeja mais nada do campeonato, eu acredito que vai ser 1-1. E acredito que o Palmeiras também empate. Eu acho que os três jogos vão empatar. Bahia, o Palmeiras e o Santos. Eu ia te perguntar do Atlético Paranaense e Palmeiras. Eu acho que empate também. Lembrado por você, como diz sempre o Domênico, tudo pode acontecer. Um abraço, viu, Adilson? Aparece qualquer hora aqui na rádio, então. Falou, velhinho. Fique na linha. Apareço sim, só queria falar uma coisa pra você. Fala, irmão. Sempre pedal. Chupa. Boa! Inferno, vou te rodar aqui quando você vier aqui, tá? Não! Adilson, fica na linha. Fica na linha aí que você vai falar com o Bata, tá bom? Vou te rodar. Valeu. Estádio 97, tem oferecimento da BV. Vai, meu amigo, fala da BV. Maravilhoso, mano, maravilhoso. Cabra cega, mano. Olha, existem pessoas que têm coisa com... parceria com o Tinhoso. O Sombra, lembra aquele programa, o Índice de Maldade? Índice de Maldade do... Eu fui fazer o ronco pro cara... Mano, me deu uma bronca aqui, vamos zoar. Aí o cara fala isso. Esse infeliz, quando era moleque, ele botava a tartaruga de costas e rodava, depois botava de pé. Analisando o contexto do programa, quem é mais maldoso? Por exemplo, humano ou RG número 2? Humano ou RG? Porra, eu sou maldoso? Eu vou resumir igual o ouvinte estava resumindo. Eu vou resumir também. Nossa. Você pega o RG, o RG Santista, Santa Isabel, né? Cresceu numa época um pouco diferente. Exatamente. Porque a geração da joia da colônia. É uma geração que saía de casa mais cedo, começava a trabalhar com 17, 16 anos. Hoje a RG com 98 sabe disso, que é diferente. A do Mano, por exemplo, é uma geração mais nova. A geração de hoje em dia começa a casar mas depois. Mas eu perguntei quem é mais maldoso, se é o Mano ou o RG. Então, eu vou te responder isso agora. Ah, eu te fiz um comparativo com times de futebol, de repente tem aquele jogador... Vai, porra, fala, responde logo! Sucinto, vamos no cacete, mano! Eu como na mesa, vamos jogo! Eu acho que... Humano. Aleluia, putz, injustiça. É isso aí, e o Mano vai sempre na BV Financeira. Olha só, amigão, você já conhece o Credi Casa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem, vale o crédito que você precisa. É BV, bons negócios para você. Beleza, você é torcedor do Palmeiras, pode ficar tranquilo, viu? O jogo será em Palestra, o jogo será no novo estádio. O promotor deu o braço a torcer, falou, vai selar o jogo. Falou, tá garantido, o jogo vai selar. Mas por que fica tranquilo só? Hã? Vai jogar jogador melhor? Jogar em casa, velho. Jogar em casa. Jogar em casa. Quer dizer o quê? Você prefere... encontrou um estádio pra não jogar? Ô, Vó Olímpia, você prefere... Você fica mais tranquila se jogar no Pacaembu? Eles estão de brincadeira, né? Só essa porra de estádio não joga? Porra, volta de prege. Pode jogar em qualquer lugar. Joga até na arena da bicharada, como é que chama? Como é que é? Paranaense? Arena da bicharada. A arena rebaixada do Atlético Paranaense. Pode jogar até lá se não for pra cair, entendeu? Entendi. Essa é que o Palmeirense quer. É a mesma coisa de construir uma casa e dormir no hotel, velho. Você constrói a casa, não tem que jogar tem na casa. Tem hotel que é mais gostoso que casa. É verdade que o Valdívia joga? Tá confirmado? Então dizendo, mas até lá ele vai sair do ônibus. Se ele não se resfriar. Tem todo um trajeto. E outra arena é grande, até chegar no vestiário tem um trajeto grande. E vovó, fala a verdade, jogador Valdívia não joga por causa de um furunco. O cara ganha 700 mil pila e não joga. Se o Valdívia jogar, o Palmeiras tem 100% de chance a mais que zero pra ganhar. Mano, verdade que a pedida do Tite assustou o Corinthians, 800 conto. Parece que essa é a pedida do cara, assombrar. Inclusive, ele já foi oferecido no mercado aí também, pelo mesmo valor aí pra alguns outros clubes aí que tinham interesse nele também. Mas 800 pau, cara, desculpa, mas não dá. Eu já era contra a volta do Tite. E é verdade que o plano B é Oswaldo de Oliveira? Plano B é, e o plano C é o Abel Braga. Mas eu já era contrário, Sombra, à volta do Tite, pelo fato dele ter passado recentemente pelo Corinthians, ter sido vitorioso, acho que não seria uma boa ele voltar agora. Mas diante das circunstâncias aí, principalmente de ganhar 800 pau e o plano B ser o Oswaldo, meu Deus, cara. E veio o Abel Braga. Mas eu ainda traria o Luxemburgo. Eu, se fosse diretor do Corinthians, eu iria atrás do Luxa, cara. Oswaldo, hein? Não dá, né, men? Não vou dizer pra você que o Oswaldo é um mau técnico, mas é um técnico... Ah, não, não dá, Sombra. Comum. Imagina, pegar o Corinthians uma Libertadores, mano. É louco. Todo mundo questionando o trabalho do cara, você tá louco. Foi campeão do mundo. Ah, pegou o trabalho do Luxemburgo já, montado, velho. Né? É como perde, o Mano Dias, o Oswaldo Sombra, naquele ano de 2000, o que ele fez? O Luxemburgo fez o bolo, colocou no forno, o Oswaldo só tirou ali de dentro do forno e falou, tô, tá aqui. Tem cara que na hora de tirar do forno, queima a mão. Ah, deixa não é assim, não. Queima roxo, é verdade. Mas o Oswaldo no Corinthians, quando precisou refazer o bolo, se queimou, né? Mas você pergunta... Veja uma coisa que veio na minha cabeça aqui, agora, alguma vez você chegou a tirar alguma coisa do forno? Não. Ué, ele falou que não sabe ligar o fogão? Ele não liga o fogão, pô. Ele não sabe onde é o forno. Você consegue imaginar o Benja tirando um prato quente do forno? Não, ele não sabe onde é o forno. Uma bandeja do forno. Ele tirou a linguiça do forninho, velho. Tirou a linguiça do forno. Ah, mas, você não pode... Olha, eu não gosto de fazer churrasco. Uma vez eu fui fazer a linguiça no forno, queimou a linguiça. Benja, a sua intimidade com a cozinha é zero, né? Infelizmente. Nunca falei isso com orgulho. Esse cara é maior playboy, não. Nunca falei com orgulho isso. Mas não, mas não tem a ver com ser playboy. É, não, os caras falam que vocês falam cozinha assim. Não cara tem mas você não gosta. Você não gosta. Você é playboy. Olha, eu nunca tive o menor interesse, assim. Nunca... Então, mas não teve porque não gosta, porque nunca teve a curiosidade para um final de semana. Precisou. Não, não é precisar, pô. Lógico que é. Eu vou dizer, eu não tenho interesse, assim, pra mim. Se você precisasse, eu faço. Eu não preciso e gosto. É o pão com peru, ai, fala de novo. Pão com peru. Você é um rapaz, você gosta de iogurte. Eu gosto de inventar molho, eu gosto de inventar farofa. Ah, eu gosto, você gosta de passar linguiça na farofa. Ô, Benja. Você deixaria o RG passar? Eu vou perguntar pra você antes, você espera. Okay. Vamos de, você gosta de iogurte porque você é um rapaz malhada, né? Você é malhada. É o quê? É ou não é? Malhada. Vamos dizer que você está comendo iogurte e aí você sente aquele gosto de azedo porque tem uns que estão estragados. Então, estragado, soletre, estragado. Estragado. Soletre, estragado, nossa. Peraí que eu vou embora. Ah, eu vou embora. Chega, menina. Ó, vamos dizer que está estragado, menino. Você faz o que com iogurte? Você cospe ou você engole? Ei, menino. Se entregou, menino. Estádio 97, oferecimento de Peugeot 308 Active com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. O Muricy diz que já passou listinha lá pro Ataíde. Diz que já passou listinha de jogadores. Defesa tem o... Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem Edu Dracena. Não tem. Não tem. Não tem. Ele falou hoje pra gente que ele adoraria, ele adora o Edu Dracena. Mas que hoje ele tá numa... Chupa fase... sombra! Não, calma. Não, pode gostar, mas não tem nada. Chupa sombra! Ai, vocês altos. Falei que ele vai levar, velho. Não vai. Ele teve lá hoje, falou isso? Gente, não adianta, ele vai levar. Deixa terminar a frase, não, cara. Ele teve lá e falou isso? Ele falou o seguinte. Vamos ver quem vai chupar no final. Eu vou. Ele falou o seguinte: que ele adora Edu Dracena, ele gosta Edu Dracena, acho um baita jogador. Tá bom, para aí, não precisa terminar mais, que eu já tô sim. Para! Ele falou que hoje no São Paulo, ele falou que não pode mais trazer um jogador mais experiente. Ele acha que ele tem que trazer um jogador e o jogador depois vai precisar dar algum retorno pro clube. Claro. E a ideia é trazer jogadores mais jovens. Bom, segundo o Muricy, ele também indicou... descartou o Bruno. Que é a ideia da direção. A ideia da direção é essa. Gente, olha, pensando... Você torcedor aí, que costuma, às vezes, participar dos fóruns, debater com os amigos. Breno, gente, vocês estão falando do Breno. Nossa. O Breno é um jogador, é um ex-jogador, tá preso. O Breno, no dia que ele voltar, quiçá, num prazo de um ano, pra ver o que vai acontecer. O que o Muricy falou, ele falou, o Breno é um trabalho a longo prazo, né? Não adianta pensar que ele vai chegar e vai jogar, porque não vai. Bom, segundo o Muricy, indicou vários nomes, a direção, não dá pra falar só em 3 ou 4, tem que indicar 8 ou 9 pra dar um plano B pra diretoria. Ele diz que não tá dando sossego pros dirigentes, não, que os caras estão trabalhando, não indicou jogadores mais ou menos, são todos bons. Vamos disputar a Libertadores e seremos cobrados. Precisamos de um time à altura, algo que ainda não temos. É verdade. Para brigar por títulos, tem que ser melhor do que está. Tem que ser melhor do que já está. E uma coisa, ó, que ele falou nessa matéria do lance, que é algo que a gente fala aqui há tanto tempo, né? Queremos um meia pro lugar do Kaká, alguém na defesa e atacantes de velocidade. Temos um bom time, mas não temos velocidade. Verdade, o São Paulo é um time pesado. Os jogadores que têm velocidade são aqueles que não dá pra escalar. Não dá, de jeito nenhum. Não dá, né? Não dá pra continuar. É verdade. E agora vai ficar aquele negócio, né? Até o começo do ano que vem, aquele frio na barriga, expectativa de saber quem pode ser contratado ou não. Quem São Paulo pode trazer. E também sabendo que o dinheiro não é muito. E a única certeza é que vai mudar. Ele falou São Paulo com as dificuldades igual todos os outros clubes brasileiros. É verdade. Só a fornecedora que pode trazer algum dinheiro, né? Você perguntou? A diferença aí é o clube que chega e fala, eu não tenho dinheiro, não vou contratar. E tem aquele que fala, eu não tenho dinheiro e vou contratar. Aí deixa o cara pendurado, não paga, e lá na frente o jogador vai brigar na justiça, aí fica dando um monte de pedaço de jogador da base, aí quando você promove o jogador lá pra cima, o time já não é nem dono do jogador. Mas, ô Sombra, com relação ao que o Muricy falou aí de buscar atletas jovens, eu acho que... Ele falou do Coutinho hoje também. Então, ele falou também que vai explorar um pouco mais a base, etc e tal. Mas pra disputar Libertadores, cara, não adianta você pegar só atletas jovens, porque a torcida do São Paulo cobra em Libertadores, a torcida do São Paulo aí busca mesmo o título, os caras pentelham, velho. Mas São Paulo tem vários experientes. Então, mas é que tá, Sombra. Já tem. É, você não pode contar, talvez, só com o Alexandre Pato, porque o próprio Muricy, na hora que a gente fala de Alexandre Pato, o cara meio que torce o nariz, sabe? Tipo, o São Paulo tem um esqueleto experiente. É experiente ou é velho, Sombra? Não, experiente. O Rogério Ceni, o Denilson, o Álvaro Pereira, que é um jogador que já jogou Copa do Mundo. Não dá pra chegar do Álvaro. Eu até questiono, tecnicamente, eu acho o Álvaro Pereira muito fraco. O São Paulo tem alguma possibilidade de vender alguém nesse final de ano? O Ganso é um jogador campeão de Libertadores da América. O Luiz Fabiano é um jogador experiente. O Kardec me parece ser um jogador... Tá saber quem desses caras aí pode ser vendido no final do ano, né? Michel Bastos é um jogador extremamente experiente. Mas é que tá, Sombra, o principal setor, talvez, que pegue pra cacete numa Libertadores é o setor da zaga. E o São Paulo tem uma zaga que não tem experiência. Você tem ali o Tolói, você tem aí o Edson Silva, você tem... Vamos colocar quem que é outro menino que tá lá? O Lucão... É complicado, velho. Zagueiro, eu acho que a principal posição que o São Paulo precisa de reforços e de um volante de qualidade também, cara. Mas trazer um experiente aqui que não corre, não é isso. O que eu tô falando com relação aí à zaga, Sombra, não é de você trazer talvez um zagueiro que passe uma segurança. Porque, querendo ou não, você falou o Álvaro Pereira, etc. Mas quem que é o lateral direito de São Paulo? Passa confiança? Não. Quem que é o zagueiro de São Paulo hoje? Não, passa confiança? Tá. Mas é que tá. É complicado, velho. É complicado. É o portão da casa, mas né, esse véio? Tipo de jogador que você tá falando é o jogador que hoje tá no auge na Europa. Às vezes não. Você pode pegar talvez aí um zagueiro argentino. Você chegou a acompanhar essa Copa Sul-Americana? Se tem alguém que possa ter qualidade? Então, aí tá. Fala assim, é um zagueiro argentino. Uruguaio, chileno, sei lá. O que falaram, o Portugal... Olha, eleito o melhor zagueiro argentino do torneio. Tóbio. Ó, Palmeiras... Vai fazer tomou um... no Tóbio. Tomou no Tóbio. Mas o Tóbio não é mau zagueiro, não, cara. E ele veio de graça. Eu não acho ele mau zagueiro, não. Na boa, olha, juro pra vocês. Ela ruim, entre ter o Tóbio ou ter o Edson Silva, me desculpa. O Edson Silva fez um campeonato mil vezes melhor do que o Tóbio. Mas pra você que acompanha o Sul-Americana aí, não teve algum outro jogador aí que atuasse na zaga que tenha ganhado destaque? Mano, às vezes o cara pode se destacar. Eu não vou dizer pra você que acompanha o São Paulo, não. O problema é dinheiro, mano. Mano, pode até ter. Um dia chegaram e falaram assim, ó, tem um meia no Boca. O cara é bom. Ah, não falaram isso que é o Febá sucessor... também, o zagueiro que o Corinthians trouxe? Diz que o cara é o sucessor do Riquelme. Ó, uma Libertadores acabou com o Grêmio. Jogou muito contra o Grêmio. Canhete. Canhete, nossa. Ele tá jogando no Náutico. Outro dia tá onde? No Náutico. Mentira. Coitado do Náutico. Eu tava assistindo a América do Rio Grande do Norte. Mas, vó, por que você assiste esse jogo? Mano, jogos, sabe o que acontece? Náutico, lá do nós Sul. Acompanhamos, às vezes, um jogador que aparece no futebol sul-americano através de duas ou três partidas que a gente, porventura, vê. Jogador tem que ser acompanhado. Assim, você tem que ver. Mas quando que o nego Sombra, vai jogar aquela partida que não vale nada. É partida de todo tipo. Não, mas, ô Sombra, o torcedor não tem que fazer essa função de olheiro. Quem tem que fazer isso aí é o olheiro que é contratado pelo clube. Por exemplo, o Corinthians, ele conseguiu ir na Europa. Quando eu digo acompanhar, tô falando sim, o clube, não nós. Mas é que tá. Você pega, por exemplo, o Corinthians, ele foi atrás do Gil, tava jogando futebol francês, um time de segundo escalão. Bela contratação. Contratou bem. Isso. Tá certo? Você pega, por exemplo, o Grêmio, pegou lá o Pedro Jeromel. É um bom zagueiro também, é que o Grêmio pegou por empréstimo. O cara vale uma fortuna. O Grêmio não vai pagar lá o que estão pedindo por ele. Se eu não me engano, acho que ele vale acho que 14 tem os achados. 13 milhões. O segredo é esse. É você tentar achar esse tipo de jogador. É, ou é por empréstimo, ou é jogador que vem de graça e ainda, ou é barato. Michel Bastos. E que dá negócio, que dá jogo ainda. É, Michel Bastos. O velho é relativo. Existe o velho e lento, existe o velho em fim de carreira, existe o velho que ainda dá um gás. O Zé Roberto. Por exemplo, você tem o Michel Bastos, chegou 32 anos, porra, corre que nem um garoto. Joga muito. Você vê o Zé Roberto. O Zé Roberto, hoje nem vou dizer mais, mas o Zé Roberto há 3 anos atrás já era velho. Pô, mas o cara tá de lateral, 40 anos. Tomou um drible da vaca lá do... O Romarinho do Bahia lá, velho. Então, mas aí que tá... Mas e os outros jogos que ele fez, que todo mundo elogiava? O Lugano. Lugano, velho. Mas já tenho minhas dúvidas se ele é um cara que acompanha. Ah, não, Lugano hoje aí é um tiro no pé, velho. Vai pagar caro e é um zagueiro que não dá conta do recado, não, hein? Esse é o problema. Agora, lógico, aí é que tá o mérito e o trabalho daqueles que são os competentes e que amanhã serão os campeões. É saber achar um Gil, é saber trazer um Michel Bastos. Mas às vezes você tem, Sombra, que às vezes você traz o cara, o momento é errado. O time tá errado. E às vezes você traz no momento certo. Traz no momento errado de tudo. O cara joga bola, cara. Não tem mas o beijo, eu acho que o momento do São Paulo é muito bom pra trazer jogador. Porque agora a base tá feita. No ano passado, pra esse ano, que era complicado. Você trazendo um time que tinha Oswaldo. Que vivia de Oswaldo e Ademilson. Construir um time, né? Agora é uma coisa muito louca. Você traz o cara que é muito novo, não serve porque ele ainda é muito novo e não tem experiência. Você traz um cara mais experiente, não dá porque ele é muito experiente, muito velho. Aí você precisa de um cara no meio termo? O cara do meio termo não quer vir porque ele tá lá fora. Ah, eu prefiro mais experiente. Mas o Gil, por exemplo, o Gil é o tipo do jogador que ele tava naquela coisa. Ele foi pra lá. Foi um achado. Foi um achado. Às vezes o São Paulo trouxe o Miranda. Que ninguém sabia quem era. Não sabia nem quem era. Mas aí, mano, tem mil Mirandas por aí. Sim. Uns que servem e outros que não servem. Na condição do Miranda de que foi, que ninguém conhecia, tá cheio. A condição do Gil, que era até mais conhecido que o Miranda, tá cheio por aí. O segredo é você ter o bom olheiro, você ter o cara capaz de dizer, não, esse cara você pode trazer, que ele é bom, e confiar. Confiar no cara que vai te dar a dica certa, porque sabe que é bom e não pelo business, não pelo dinheiro da indicação. Sabe um cara que seria uma boa aí, que eu acho que você acertaria de fato na contratação? É. O Company. Company joga muito. Company é muito bom, mano. Company. Company? Não, Company. Ele é Company, belga, não é? É belga, o cabeçudo lá. É Company. Imagina uma zaga lá com o Edson Silva, que tá a cabeça parecendo uma sacola de feira, velho. É Company, verdade. Parece é uma verdade. Caixa d'água, meu Deus. Seria uma boa, né? Não passa nada, né? O Sombra perguntou, nada. Sombra. Fala, o vovó. O Valdívia vai jogar, viu? Você tá feliz, vovó? Ah, eu tô, né? Se o Palmeiras não cair, você vai fazer um bolo de cenoura e trazer segunda-feira? A vó só volta na outra, né? Mas... Ah, na outra segunda que você volta? Viajar. A vó vai viajar? Vai fazer crochê com as amigas. E vai tricotar onde? Aí, lá depois de Manaus. Depois de Manaus? Sabe, quando passa... Porra, mas você vai fazer o que depois de Manaus? Você vai passar com droga na fronteira, isso sim. Você tá de brincadeira. Ô, vó Olímpia, você vai pra Tijuana? A vó é sacoleira. Você vai pra Tijuana, vó Olímpia? Não, não, é lá no... depois do Meridiano, lá do... Quando o mano gosta de ir, pô. Na Terra Santa? É, nesses lugares aí. Na Luzewa? É. A gente vai lá... Ele vai em Greenwich. Faz amiga. É. A gente vai lá fazer... Sacoleira essa véia. Essa véia é sacoleira, gente. Só pra falar, vai no cassino. O Valdívia joga, viu? Valdívia joga. Ó, Nilmar tá vetado e Valdívia ganha nova chance diante do Figueira. Nilmar? É, o Nilmar. É, tá dizendo aqui, ó. Valdívia joga. Nilmar? Ah, mas é o jogo do Inter. Mas é o Valdívia. É o Valdívia do Inter. É o Valdívia do Inter. Ah, é outro? É outro. Meu Deus, essa coleira tá louca. Estádio 97, oferecimento de Peugeot. Toda a linha 208 com taxa zero e a versão grife com teto panorâmico com taxa zero em 36 vezes. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Tem torcida Peugeot Estádio 97 para Corinthians e Criciúma. Que essa mordomia patrocinada pela Peugeot vai pro jogo, vai no ônibus patrocinado pela Peugeot, te deixa na porta do estádio, te traz aqui de volta para a porta da Energia 97. Tem que ligar e dizer, quero ir na torcida Peugeot, Estádio 97. O Estádio 97, que também tem o oferecimento de Bozano, mano. É, Sombra. Vovó Olímpia aí, que vai sair com as amigas. As amigas. Vai pegar aquele coroa enxuto. Eu entrei no Tinder. Aquelas excursões, né, dos velhos. Já entrou pra procurar um belisco? É, já. O que é belisco? Um belisco, um tiozão bem barbeado. Aí vários me curtiram já. É. Ah, beijo, Antenor, tá ouvindo? É, o Antenor também faz a barba com o Bozano, dona Olímpia. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, você já sabe, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance no seu dia a dia. Você vai olhar agora pro sovaco, não vai estar aquela rodela aí molhada. Rodela, meu Deus, velho. Aquela pizza nojenta, mano. Ai, que nojo. É, escorrendo aí suor pela sua axila. Meu Deus, que nojo, cara. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Beleza, vamos aos ouvintes, 3284-7097, mais ouvintes no ar no oferecimento de Hello Food. Tá chegando em casa e não tem nada pra comer? Hello, peça Hello Food, deu fome? Dá um Hello, também oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, vai tocar o Asdrubal, mano. Vamos lá. Alô? Alô? Alão? Alô? Hello? É, o cara não tem. Hello? Put. Hello? Put. Que isso? Que porra é? Foi Carlos Alberto. Eu já sei que eu vou rir com o RG. Ah, tá. Alô? Quem fala? Alô? Oi, quem fala? Alô? Diego. Diego do quê? Diego Lunardelli Boschetti. Meu Deus. Ai, peraí, mano. Verdade, arrepiou a minha teta agora. Quase. Ai, ai, ai. Vai vendo o nome gostoso que ele tem. Como é que chama essa delícia aí, menino? Ô, Busquete, quantos anos? Busquete. Busquete, B-O-S-H-E-T-E. Não é Busquete, gente, é Busquete. RG, olha a falta que uma vogal não faz, né, Bidu? Negócio safada. Mas não menosprezem o Lunardelli. Lunardelli também. Pizza de Lunardelli. Fala italiano, pô. Na verdade, seria o Lunardelli. O Lunardelli é o sugo. O Lunardelli, Lunardelli faz bem pra pessoa. Ô, Busquete, quantos anos? 31. Aí é RG número 2, 31. Hoje, Petrobras indo pra tudo quanto é lado. O nome dele não lembra aquela música que fez sucesso na novela? Qual? Qual? Qual? Tantas fizeram. Qual aquela novela primeiro? Do Chico lá? Do Diego Chico? Na mão é vendaval. É vendaval. Lembra? É dinheiro. Dinheiro. E o que eu falei? Dinheiro na mão é vendaval. E o que eu falei? Diego na mão é vendaval. Ah, mas tá relacionado. E a música, a novela, eu participei. Ah, é, lembra? Eu tô velho. Você pega uma novinha, né, mano? Eu peguei. Mas você pega uma novinha agora. Mas esses caras que nem o RG e o Domênico, só metade da idade. É. Ai, juiz! Tô novinha. Porra, meu Deus! Ô, Busquete! Porra, velhinho! Qual bairro você tá falando? Ah, aqui é fácil, Brooklyn. Ah, Brooklyn é Portugal. Aí sim, Conceição de Monte Alegre. Hã? Isso. É nós, velho. Aí é nós. Ípica Paulista. Aí é nós. Tamo dentro. Ô, Aguinaldinho, você gosta da Ípica? Ah, eu adoro. Só o final é melhor. É uma delícia. Você prefere o começo da Ípica ou o fim da Ípica? Ah, adoro cavalos. Adoro. Ô, velhinho, ainda tem uma padoca aí na Texas com a Kansas? Tempo. Nós, velho. É nós. Muita cerveja ali, velho. Nossa. Ô, amigão. Busquete. Busquete. Com esse nome aí, você faz o que da vida, meu? Eu sou gerente de tecnologia. Como? Gerente de tecnologia. Cara, gerente de tecnologia, mano. É, qualquer porcaria não. Na verdade, é um Busquete avançado. É, hein, faz o serviço. Diga-se de passagem. Em que consiste aí a gerência de tecnologia? Bom, nós vamos dominar o mundo, né? Porque que tecnologia é o pink hoje o cérebro, você não vive sem isso, né? É verdade. O pink e o cérebro. Aposto que o programa não seria nada do que é hoje sem a tecnologia. Imagina a tecnologia, nossa antena tem bombril na ponta, velho. Eu sempre pensei que eu fosse dominar o mundo. Isso aí que tem aqui era a energia, a alegria da cidade. É isso. Né, Carmelo? É. Olha lá. Inclusive, Edmilson tava na antena agora lá em cima, voando. Tava lá. E não caiu os filhos dando contato, velho. Mas que é ruim. O Edmilson entende também dessa parte de transmissão? Com certeza. É ele mesmo? Fica segurando a antena. É só ruim porque a gente ficou um pouquinho fora do ar, vocês me desculpem, porque o Edmilson que faz a programação também. Ele teve que arrumar a antena, agora é Edneia. Agora, eu só falar, que a gente tava falando da promoção de Natal, só pra concluir aqui pra vocês rapidinho, tá bom? Tá. É, tem Natal agora, não sei se vocês sabem, tá chegando o Natal, gostoso, delícia. Costuma ser dia 25. Exatamente, aqui na rádio também, na Energia também é dia 25. É. A gente tem uma promoção muito bacana, que é o Papai Noel da Energia, a alegria da cidade, olha só. Como que é essa promoção? Papai Noel da Energia, a alegria da cidade, ele vai te dar R$25,30. Para? Pra você gastar na 25 de março. Caraca! Não, no dia 25. Olha, você pode comprar o presente pra sua família inteirinha na 25. Você vai com a gente, tá? E vai com a van da rádio? Não, na verdade é o seguinte. Mas quem é o motorista hoje? Perguntar, é Edmilson, com certeza. E ele acabou vendendo o Chevette. Eu tenho o dó do Edmilson. Não, não, imagina. Esse sofre. Ele é muito bem. Eu lembro do Andreg. Ele ganha muito bem. Exatamente. E tem a mesma função do Edmilson. Inclusive, só pra você que estiver na rua agora, não é mais o quebrou o Chevette, ele vendeu. Agora? A gente tá com uma pampa agora novinha. Muito bacana, você que quiser. E ó, pra 25 anos. Tá envelopada, Carmelo? Oi? Tá envelopada? Aí não deu tempo ainda, né? Na verdade, a gente colou um monte de adesivo da rádio. Mas quem vai envelopar ela? O Raildo. Coincidentemente vai ser de meia. É o Raildo. Ah, você conhece? Delícia, Raildo. Bacana, ó, viu? E você que quiser parar a pampa na rua, a gente pode pedir pra você não parar, porque ela não tá pegando depois que para. Tem que ser descida. Tem que ser na descida, né? Tem que ser na descida. Exatamente. Se você encontrar a pampa, ajude, se puder levar uma cola bastão, porque o nosso adesivo não tá colando bem. Não, é sério, é verdade, Léo. Ó, e uma coisa, tá? É a promoção R$25,30 na 25. Olha que legal a promoção. Foi bem pensado. Legal, bem pensado. E você vai... Quantos serão sorteados pra essa promoção? Na verdade, uma pessoa só, porque todo esse dinheiro... Porra, né? Tudo isso pra uma pessoa? Dá pra fazer mais de uma. Agora, essa promoção foi aprovada com o Fernando. O Carmelo, quantos 13º Edmilson ganha? Não, o Edmilson é um colaborador da rádio aqui, ele é muito fã da rádio. Colaborador. Né? Ele ajuda a gente. Não a gente é dá uma brincadeirinha pra ele. E você que for na 25, olha só que bacana, além de 25 e 30, porque não pode esquecer do 30 centavos, que pode fazer muita falta, tá? Claro. Você vai na barraca da Josi comer um pretzel muito gostoso lá na 25, a gente vai pagar pra você. Tem pretzel na 25? É. Tá chique que você é só 25. Ela diz que é, né? É, enfim. E um caldo de cana muito máquina, gostoso. É, tem na 25 e tem na rádio lá também. O cara um abacaxi ou com limão, o caldo? Ou é só, tem que ser natural mesmo? Ah, é aquele um de barbeiro. 300. Na verdade, eu não tenho limão, mas a gente pode também incluir isso na promoção. Então você participa aqui na Energia, a alegria da cidade, encontrou Edmilson na rua. Mas peraí, o Carmelo, o ouvinte tá no ar, cacete. Ah, não, xingar a gente aqui. Que foi, bar? Muito. Como é que chama? Como é que chama esse cara? Oh. Como é que o Diego. Dieguinho, você tá concorrendo agora, é um final de semana. Olha que delícia, cara. E esse final de semana com Sampa Crio e churrasco grego à vontade. No domingo ali em Mogi das Cruzes, vai ser muito bacana, tá bom? Bacana demais. Mas, ô, locutor, você fala muito, velho. Deixa o cara falar um pouco. Ah, mas não, é um desculpa. Comunicador. Eu não vou encher mais o saco. É. Só passar o nosso site que o Edmilson ontem fez. E, na verdade, eu passei qualquer, ontem, qualquer, mas não entrou. Então ele teve que concluir hoje. É www, tá bom? Energiadacidade.kit.net. Você pode mandar um e-mail para nossa promoção. A Edneia vai responder para você. Ela tá trabalhando hoje. E o Orkut? Só não manda escrito, que ela não entende, tá? Oi? E o Orkut? Tá só crescendo a equipe. Não manda escrito, que a Edneia não entende. O Carmelo. O e-mail. Mas vai mandar como? Manda em foto? Não manda escrito. Manda em como? Manda em áudio. É, manda em áudio. Melhor mandar em áudio, né, velho? Peraí, só uma coisinha. Mandar um e-mail sem ser escrito. É, não dá, né? Essa é muito burro, velho. Nossa. A Edneia tá fazendo datilografia com o Edmilson, ela logo aprende. Ó, jorgecarmelo@zipmail.com.br e tem o Twitter, de verdade, já tá tem bom? Twitter? Já tem aquela @jorgecarmelo. Carmelo com dois L's, porque eu fui ontem naqueles rapazes que faz numerologia, falou pra botar dois L's. Bom, é bom colocar quem dois L's. Quem fez a numerologia pra você foi o Edmilson? Como é que você sabe? Você fez com ele já? Um beijo pra vocês, energia, alegria da boa, Jorge! Cidade. Boa, Jorge! Aí, obrigado! Ai, boa, Jorge! Ô, Bosquetes! Oi! E torce pra quem, meu? Ai. Ah, sobe o hino aí, mano. Corinthians. Coringão, mano. Volta o Jorge Carmelo. Pra contradizer todos não. aí que falam que Corinthians sim. não tem educação, não tem formação. Aí, chupa a sombra, aí. Ó. Ô, amigão, você vai na torcida Peugeot Estádio 97? Com certeza, quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Boa, mano. Que hora que ele tem que estar aqui no sábado, produção? 12h30. Tem que estar aqui na Paulista, 439, às 2h30 da tarde, Edmilson? Tá bom? Que horas, 2h30. O Edmilson já diz 2h30. 2h30. Ô, amigão, gordo. Ô, amigão, e o Coringão, ele consegue a terceira vaga novamente no Campeonato Brasileiro ou vamos pra pré? Ah, vamos afundar o Criciúma, né? A gente podia ter garantido no último final de semana, mas o Corinthians tá, esse ano tá de brincadeira, perdendo pros piores. Também acho, cara. O Corinthians ele deu uma sopa no Rio de Janeiro aí no último final de semana. O Corinthians aí com o jogo na mão. Deu umas 5 sopas. Não, então, mas, porra, com o jogo na mão, Benjo. O Fluminense não tinha mais nada a buscar no Campeonato Brasileiro. O time do Corinthians aí conseguiu abrir o placar e, infelizmente, novamente, o time recuou demais, chamou o Fluminense pra cima. E acabamos com 5 no lombo, cara. E aí? Agora aí é correr atrás do prejuízo aí, ganhando o Criciúma e torcer contra o Inter de novo, hein? Ah, mas o Inter é pipoca também. O Inter é freguesão, nossa. Eles vão deixar essa vaga pra lá. É, eu acho que o Inter tem um jogo complicado mesmo. Apesar do Figueirense também não almejar mais nada no Campeonato Brasileiro. Mas tem aquela rivalidadezinha do sul do Brasil ali entre Santa Catarina e Porto Alegre. O pessoal ali é rival. Viu? O pessoal ali não se gosta. Tanto o Grêmio com Caxias, quanto Criciúma com Inter, ou Figueirense com Inter, Figueirense com Grêmio, enfim. Rola uma rivalidade local dos caras ali também. Não, com certeza, mas assim, eu não estou muito preocupado com isso. Eu acho que o Corinthians tem que focar no próximo ano, se for pela Libertadores, reforçar o time e voltar àquele esquema de 2012, que, pô, parecia que eu pensei que o Corinthians daqui para frente a gente não ia estar passando mais por essa situação de pipocar no campeonato, de não ter uma direção inteligente, que foi a de 2012 ou 2010, que trouxe Ronaldo, que trouxe o time que se consagrou a equipe aí na Libertadores e no Mundial. Ô, amigão, e quem vai ser o técnico do Corinthians aí na temporada 2015, cara? Porque o Tite parece que pediu alta, a diretoria do Corinthians já tá colocando pra escanteio. Sobram ainda opções aí como Oswaldo de Oliveira e Abel Braga. Mas, você gosta? Te agrada? A gente tava comentando agora, né? Oswaldo de Oliveira seria o plano B. Sim. Vixe Maria. E o Abel Braga é o plano C. Pra você, meio morto ali no lado do campo. O Abel seria... Deixa o Silvinho, então, aposto num cara novo, assim, que tem experiência. Mas, por exemplo, o Cristóvão, que aliás, o Cristóvão, quem não sabe, foi jogar... Você fala cara novo. Eu vi ele jogar no Corinthians. Então, você era da nossa geração, né? Eu vi jogar na Portuguesa, jogava então, muito. O Cristóvão, você fala que era um cara novo. Se amanhã o Cristóvão assina técnico do Corinthians, tem bagagem, tem suporte pra jogar, pra dirigir o Corinthians numa Libertadores? É, o complicado é que o primeiro campeonato mais importante é Libertadores. Ele não vai ter tempo aí pra se acostumar. E aí a torcida vai cobrar forte e é capaz de a gente estar no meio da Libertadores trocando o técnico, trazendo um medalhão pra dar mais conforto pra torcida. Há muito tempo que eu queria usar essa palavra. Qual? Mas isso é um paradoxo. Paradoxo. A gente pede renovação. Mas desde que não seja... Então, a gente fala, pô, precisa renovar, é sempre a mesma. Aí quando a gente fala de um cara, ah, mas vai trazer o cara? Como é que vai fazer? Então, se não dá pra trazer o cara novo, tem que continuar na mesmice. O Tite nunca tinha ganho uma Libertadores. Mas ele pode optar por um outro cara novo que seja do agrado dele. O Tite nunca tinha ganho uma Libertadores, foi ganhar agora, dois anos atrás. Mas não era novo, né? Não era novo. Mas não era considerado o próprio torcedor do Corinthians, morria de amores. Quando perdeu pro Tolima, todo mundo queria que ele fosse demitido. Chegou como técnico comum. Não, alguém queria levar o Abelão. O Abelão, até um tempo atrás, era pé frio. Perdeu pro Fluminense no Maracanã, na Copa do Brasil. Pro Santo André. Perdeu pro Paulista. Duas seguidas. O Levi, alguém queria? Fluminense. Né? Aí foi lá, ganhou, se deu bem. Então, se você não dá uma chance um dia, nunca vai ter renovação. Ah, mas ele poderia, talvez, o que o ouvinte está sugerindo, é um outro nome que não seja ele. Eu gosto do Cristóvão também, eu acho que é um técnico capacitado, tá mal no Fluminense, mas ele é bom. Novos nomes no mercado que sejam melhores do que o Cristóvão. Olha, eu gosto muito do Cristóvão. Mas, falar... por exemplo, eu acho que o Abelão é um cara que tem mais tarimba pra assumir o Corinthians hoje. Eu vou te falar um cara que eu gosto pra caralho. Assim, vou xingar. Nomes novos. Mas pro Corinthians é novo. Não é novo, mas eu gosto muito do Mancini. Adoro, eu acho. Era o que eu ia falar, viu, Ben? Então, acho que é um cara novo que tem. O Wagner Mancini, cara, se ele não tivesse sido sacaneado no Grêmio lá naquela época lá, que até hoje eu não sei porque ele foi mandado embora. Cara, quem levou o Vitor pro Grêmio, o goleiro que hoje tá no Atlético, foi ele. Quem levou o Hever pro Grêmio, na verdade, que o Mancini foi ele. É um novo que não é novo, né? Que não é novo, é que é um cara. Ele já é meio rodado até. O Wagner Mancini, eu tenho certeza que um dia que pegar um time grande bacana aí, vai ser um desses caras daqui a pouco. O filho do Nelsinho, aquele trabalha num centro pequeno. O Mancini pequeno. Trabalhou no Santos? Trabalhou, agora foi. O Mancini era o técnico, Santos. Era o técnico da final contra o Corinthians. Sim. Foi o técnico da final contra o Corinthians, gol do Ronaldo. O seguinte, Sombra, o filho do Nelsinho, que veio do Japão e tá no Sport, fez um bom trabalho. Precisa ver num centro maior, mas é um nome novo, é um cara novo, é um cara jovem. Pode ser que seja bom treinador. Eu também gosto do Mancini. Aquele do Curitiba, Marquinhos Santos. Ele voltou pro Curitiba, sei, Curitiba não caiu. Vida. Mancini não tem caiu. Seu voto, tem do Benja. Mas aquela coisa, se vai dirigir o Corinthians numa Libertadores, não jogou bem. Corinthians qualquer escuro. Um. Tá fora. Deu uma capengada. O ouvinte tá falando do cai. Silvinho. Bota o Silvinho lá e perde o jogo na Libertadores cai. Pra ver o que acontece. Tá mesmo problema. Cai. Põe o Tite e o time não passa a primeira fase da Libertadores. Vai ter pressão do mesmo jeito, mas é que tá bem já. Eu acho que nessa fase, como eu falei do Rogério Ceni com relação ao Denis também, não dá pra colocar aposta, Sombra. Não dá pra fazer talvez uma experiência. Libertadores é um torneio muito sério, gente. Tudo bem, o Cristóvão, eu concordo com você. Seria uma boa opção pra assistir o Corinthians hoje. Esse é bom. Eu falei. Não, mas o Sombra citou o nome aí do Cristóvão, aí você falou, pô, mas é que tá, é um nome novo, vocês criticam tanto a mesmice, agora é um novo nome. Eu queria nome, no enfim. Santos do Cristóvão. O Cristóvão, RG, eu também acho que é um baita técnico, e eu acho que se ele tiver tempo mesmo pra trabalhar num clube grande, um clube estruturado, não, sério, não é o caso do Fluminense, né? Porque o Fluminense, sério. Infelizmente, hoje, é um hospedeiro da Unimed. É, se o Cristóvão Borges viesse trabalhar em São Paulo, aí, ou no Corinthians ou no São Paulo, que tem hoje talvez a melhor estrutura, eu acho que o cara daria certo sim. Mas Libertadores, RG, tem que ser pra aquele cara que tem panca, aquele cara que tem bagagem. Ó. O Abelão, desses nomes que a diretoria do Corinthians tá consultando, eu acho que é o mais indicado hoje. Eu acho que é o mais indicado. Dos clubes de São Paulo, o único que eu acho que ia apostar que faria um nome novo diferente é o Santos. Não acredito nem Corinthians, nem Palmeiras, nem São Paulo. Mas é porque o Santos não tá Libertadores, é que não tem pretensões, vai apostar na base. Mas sabe o que é, mano? O Santos tem esse histórico. É que tem técnico. Por exemplo, você pega um Abelão. Eu não vejo o Abelão trabalhando com essa garotada, entendeu? Já, são caras que mas querem... Mas eu vejo o Cristóvão. Então, o Cristóvão é por isso que eu falo. O Mancini também. Agora, Abelão, sabe? O Tite hoje, eu duvido que o Tite hoje vá para um clube para trabalhar com molecada. O Mancini hoje tem... Hoje, não sei se vocês concordam. O Mancini hoje tem... O Mancini tá rebaixado. Caiu. Não, mas lógico. O Mancini também não tinha outra solução. E qualquer um mas que fosse no lugar hoje, dele... O Mancini hoje, eu acho que tem hoje um mercado maior hoje que o do Dorival. Alô? Fala, amigo. Alô? Mas assim, veja, aquele melhor, assim, vai, um é nota 4, outro nota 3, vai. O Dorival, é que o Dorival saiu se queimando muito, né? As últimas campanhas do Dorival. É. Mesmo se o Palmeiras não cair, você não pode considerar que o Dorival dirigiu muito mais times grandes do que o Mancini. E se deu muito mais mal na sequência. Exato, quando você dirige muitos grandes e nunca dá certo nos grandes, seu cartaz fica mais queimado. Mancini ainda vão dizer, não dirigiu tanto no Grêmio, foi demitido com 8 jogos sem ter derrota. Sem derrota? Coisa, né? É. E no Santos... Foi estranho aquilo lá. De grande mesmo, foi o Santos. Ele pegou, E numa época também que... Também precisa ver, né? O time também olha, não tava... Uma coisa que eu não canso de dizer, o Tele Santana dirigiu São Paulo, se não me engano, em 73. É mesmo? Sim, o Tele... A primeira passagem do Tele no São Paulo não foi agora, nos anos 90. É, ele voltou, né? O Tele Santana... Ele foi xingado, não foi? Eu lembro do Tele no Palmeiras, 79. Sim. Mas do São Paulo não me lembrava, foi não. Técnico do São Paulo em 73. Ele voltou pro São Paulo. Vou pegar aqui direitinho. Isso para mim é um fato novo. É verdade. Foi o sucesso? Não foi. Claro que não foi. Né? Mas, amigão, você queria falar alguma coisa aí? Complemente aí o seu raciocínio também. Então, eu queria saber o que vocês acham do Fred aí, que tá dando sopa no mercado. Nossa senhora, se o Corinthians não ficar com o Guerreiro, nossa, eu buscaria... Se Guerreiro. Precisar buscar o Fred no aeroporto, eu vou. Mas é que tá, velho. Você fala também que é um absurdo o futebol brasileiro pagar o que pagam? Você tá pedindo a contratação do jogador que custa um milhão de reais por mês. Não, eu não pedi. Ele falou assim, que seja do Guerreiro. Eu tô discutindo do Fred. Tô discutindo dinheiro, tô discutindo jogador. Ué, mas você tem que pensar o pacote todo. Quando você vai fazer análise do jogador, você não fala se o cara é explosivo ou não? Agora eu tô falando do jogador só. O jogador é o Fred. Eu sou e o pacote completo? Quanto custa o Fred, quanto ele joga, enfim. Esse é o problema. Agora, o Fred jogador, puxa vida. Agora, o próprio Fred sabe que o que ele ganha no Fluminense hoje, e não ganha, ele falou domingo que tem 20 meses de salário atrasado, então ele não ganha. Teoricamente, ele ganharia. Vou te falar, esses jogadores sabem, gente, que não tem mais condição. Eles sabem que se ele for para outro clube no Brasil, é a mesma coisa do Júlio Batista. Com o Júlio Batista ganhando o Cruzeiro, é absolutamente impossível qualquer time brasileiro, e digo mais, qualquer time na Europa hoje, pagar o que ganha o Júlio Batista. O Tite está pedindo 800 pau pro Corinthians. Não acredito que vai pagar o Corinthians, não acredito. Olha, Júlio Batista. Agora o Fred. O Júlio Batista eu traria pro Corinthians. Já vocês acham que o Fred em camisa 8, o novo muito caro. O Fred em termos de Brasil não tá com cara de Cruzeiro? Mas não acredito que o Cruzeiro pague o que o... Não, tudo bem, mas o Michel Bastos não disseram que ele também abriu mão de um puta salário na Europa então, e veio pro São Paulo? Se é um cara que fala, tô resolvido, então, agora vou jogar por... Não que ganhe pouco, mas de repente... Vamos fazer negócio por 500? Será? Mas o Cruzeiro vai se desfazer de alguém? Eu acho difícil. O Marcelo Moreno não é do Cruzeiro, é do Grêmio. Vai embora? É do Grêmio. O Grêmio tem que fazer negócio. E o Palmeiras tem 15%. O Palmeiras vai ganhar dinheiro. Não absorve nada. O problema não é o seguinte, é você falar assim, eu vou abrir mão, vou ganhar 500. Aí você esquece o valor. Você fala, o cara vai falar, puxa vida, tô abrindo mão de metade. Por mais que a metade é muita grana. Ó, 500 conto, velho? Vou cair 1 milhão. Você tá perdendo, né? Eu duvido, que o Fred assine com qualquer clube aqui por 500 pau por mês. Duvido. Porque o Fred pode não ganhar agora, mas vai ganhar lá na frente na justiça. Faz um contrato de 3 anos, por exemplo. 4 anos com o Fred e tira 500 pau da conta dele. Vê quanto dá isso multiplicado por 4 anos. Agora precisa ver se tem quem pague isso que ele ganha hoje, né? Não vai pagar. Então, aí vai sobrar. É que eu não acredito que ele venha por metade, eu não acredito. Será que ele não vai embora? Pra onde? Só sou pra China. Pra China. Pra China vai, velho. Até porque Europa, não. Até porque o artilheiro do Campeonato Brasileiro é ele, né? Arábia. Vai pra muita visibilidade. Arábia, China, vai pra lá. Tipo de mercado. Ô, Diego. Aí ele só converte, né? Um milhão de reais. Um milhão de dólares. Faz igual o Conca. Ô, Diego, você não vai. Você não vai responder o Tobias? Quem é a porra do Tobias? Acabou de perguntar aqui, meu. Quem é o tal do Tobias? Aqui, acabou de perguntar, meu. Vocês não vão responder mesmo. Quem ele perguntou? Depois o cara vai embora. Mas eu não tô vendo ninguém. Tá louco, meu. Dois. Ei, preste atenção. Isso é o meu compromisso. Mas o que ele perguntou? Você, onde apareceu ele? Você que escuta o Tobias, o que ele perguntou? Você que escuta o Tobias, o que ele perguntou? Peraí, fala aí de novo, Tobias. Aí, agora fala, vai, meu. Põe meu fone aqui, vai. Ó. Você tá pondo o fone no... Isso que... Não tem ninguém. Olha aí. Não é, o calção. Diz que ele tem um amigo imaginário. Tobias. O Tobias, cara, ele sabe, ele é muito bacana. Ele tá namorando agora. Quem? Sei lá, meu. Uma lá, doida. Ele perguntou se você prefere o Fred ou o Guerreiro, meu. Foi isso que ele perguntou. Demorou pra sair a pergunta. Tá bem, hein? Tá melhor do que você. E perguntou aí sobre o assunto. E aí, Bosquete? Eu prefiro os dois, dá pra ser? Aí não dá, irmão. Pô, não tem pra pagar um, imagina pra pagar dois. Ô, Bosquete, um abraço pra você, obrigado pela audiência, boa torcida Peugeot no domingo, tá bom? Obrigado a vocês, quero dizer que eu ouço vocês desde o início, participo pra caramba, tento sempre ligar, mas é difícil, só de terça-feira aí eu consegui um espaço. Valeu. Então, muito obrigado, parabéns pelo programa, eu gosto muito de vocês aí. Valeu, sua gostosa. Véio. Together, velho. Sábado, 2h30 da tarde, aqui na Porta da Energia, tá? Tá ótimo, então. Valeu. Um abraço. Esse é o Estádio 97, oferecimento de Peugeot 208 Grife, com taxa zero em 36 vezes e primeira parcela para março. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. O oferecimento também de Outback. No Outback tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente para você. Agora nós vamos falar do Grupo Esser, Benjamin. Nós vamos falar do Grupo Esser, amigão. Olha só, você está procurando um investimento seguro aí? Então, invista nos melhores imóveis de São Paulo com a qualidade e a segurança e a valorização do Grupo Esser. Hoje eu vou falar do Hyper Home Design, que fica ali no alto da Boa Vista. E olha, ô Sombra, sabe quanto é a valorização do imóvel na região? Sabe quanto foi a valorização do imóvel na região do alto da Boa Vista? Deve nos ter últimos sido... 5 anos. A gente vê o crescimento da região, mesmo porque a gente trabalha aqui perto, a gente nota, o negócio é grande. A gente trabalha aqui perto? No Alto da Boa Vista? Ah, não, eu pensei que você estava falando da Augusta. Esse é o Hyper Home Design. Desculpa. Alto da Boa Vista. A valorização nos últimos 5 anos, Sobra, foi de 241%. Caraca. Você imagina, você comprou um imóvel lá, hoje ele está valorizado em 241. Em quantos anos? 5 anos. Oh. Não tem aplicação que dá isso. Não, não tem. Então vá visitar o Hyper Home Design. Só sendo diretor da Petrobras. Aí não dá 241, aí dá 1.241%. Então olha, Alto da Boa Vista, vale a pena. Estúdios de 31 metros quadrados, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anota o telefone: 5546-0439. 5546-0439. Um outro empreendimento muito legal da Esser é o Startup Liberdade. Olha, um produto desse não se vê há anos ali na Liberdade. São apartamentos de 1 e 2 dormitórios com suíte. Lançamento dia 2 de dezembro, mais conhecido como hoje. É hoje. Então, garanta a sua unidade. Rua Pandia Calógeras, número 84. Rua Pandia Calógeras, número 84, pertinho da estação São Joaquim do metrô. Anota o telefone: 3208-6314. 3208-6314. Então, amigão, investimento para você que quer fazer um ótimo negócio é na Esser. Acesse esser.com.br. Grupo Esser, um nome construído com história, ou melhor, com muita história, Zombinha. É, ainda mais empreendimento em época de lançamento, é a hora. É a hora. É a hora. A hora é essa. Estádio 97 tem oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história. Também oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV. Acesse creditcasabv.com.br e saiba mais. Ah, eu sabia que o Tele tinha trabalhado no São Paulo em 73. Sim. Aí eu fui pesquisar. Ele trabalhou no São Paulo entre janeiro e julho de 73. E um detalhe, pelo menos está no Wikipédia. Não sei, tem gente que às vezes pode contestar as informações. Mas que ele foi afastado do São Paulo porque entrou em conflito com o Paraná e Toninho Guerreiro, que eram ídolos na época do São Paulo. Olha, eu desconheço totalmente. Eu sabia que tinha trabalhado, não sabia o motivo da demissão. Não sabia o motivo da demissão. É verdade. Pô, 6 meses trabalhando no São Paulo, tá vendo? Vai saber. Não, mas o próprio Tele, antes mesmo de ser campeão do mundo, que a galera encheu o saco dele. Ele era zicado. Até o personagem lá do Jô Soares. O Jô arrebentou com ele. Bota-ponta também. Era o bota-ponta. Ele era zicado, ele era zicado. Os caras falavam que ele era pé frio. Era o bota-ponta também. Era vice. Imagine que você está no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu automóvel. Você desce para ver o que aconteceu e descobre. Sabe quem é o motorista do outro carro? É, o que bateu no seu? Quem? Anderson Silva. Ora, você não vai discutir com ele só por causa disso, vai? E nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. O preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97 também tem oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo. 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Vamos falar agora também da Polo Ar, mano. Opa, vamos lá. Ainda mais agora esse verão. Vai estar bombando, e hein, bem velho? Quente, hein? Agora é hora também, hein? Com certeza, velho. Não deixa pra última hora, hein, amigão? Quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial. Esse eu recomendo, hein? E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro, amigão? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Parabéns, Willis Carrier. Eu te amo. E pra você, amigo ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Area Carrier oferece um high-wall de 9.000 BTUs. Que baita apresentaço, hein? Quer ganhar o seu? Fica ligado aqui no Estádio 97 e participe do nosso quiz que vai ao ar sexta-feira, tá bom? Se acertar as três perguntinhas, você leva na hora um high-wall de 9.000 BTUs. Acesse aí poloar.com.br e saiba porque a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima! É isso aí, RG. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Adilson Donizete Leite. Ô, Leite, ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da FIT, o parceiro do seu evento. O site é fitcamisetas.com.br. Todos que entraram ao vivo também ganharam os bonés Vista Aérea. Telefone 3037, boné. Fala, Mota. Mandar um abraço pro pai do bar, Osmar Albano, faz aniversário hoje. De novo? Tô, porra, ele, todo ele, ano. Todo ano, velho. Tem que pedir numa outra rádio. É, caraca. Ele mudou. Ele veio pro nosso lado. É, agora o filho ganha troféu. É, agora é. Oi, minhas condolências, rapaz. Fiquei muito triste com essa notícia hoje da nossa ouvinte. A Gláucia. A Gláucia. São Paulina. Nossa, que loucura. Falava, era humano de saia. Falamos no início do programa. Era uma ouvinte nossa, antiga. Nova, mas antiga. Tinha 30 anos. A família, só, né? O Renato, namorado dela. Rapaz, ela mandava mensagem pra gente todo dia. Uma menina. Pra todo mundo. Rapaz, mas que notícia, todo que mundo. Loucura, rapaz. Nossas condolências aí, os sentimentos pra família dela aí. É verdade. Deus a tempo. Ela esteja num melhor lugar do que o nosso. É isso aí. E obrigado a você que elegeu o Estádio 97 lá no troféu ACESP. Muito obrigado. Obrigado a todos. É nóis. É isso aí. Estádio 97 volta amanhã. Às 5h30 da tarde. Tchau, Edmilson. Edmilson tá indo embora ali, ó. A alegria da cidade, imenso. Tchau, Carmelo. Tá na valeu. Antena ainda. Tá na antena, coitado. Estádio 97 volta amanhã, às 5h30 da tarde, no oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse creditcasabv.com.br e saiba mais. Edmeia foi lá na BV. Ticket Alimentação de Natal, o melhor presente de fim de ano para sua equipe. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot 208 e 308, com taxa zero. Último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. E Grupo Ésser, um nome construído com história. Falou, gente, boa noite, até amanhã. Esse é o pique de quem ainda não fechou o navio do Energia na Veia. Celebration. Esse é o pique de quem já está com a sua cabine garantida. Navio do Energia na Veia. 90% da lotação esgotada. Entre no clima de quem já está contando os dias para o embarque e faça a melhor viagem da sua vida. No meu trabalho, muita gente já garantiu a cabine. As festas temáticas são tudo de bom. Eu já fui, foi o melhor final de semana da minha vida. Agora na promoção 3624-9007 3624-9007 Agastur 3067-0900 Apoio Travel Ace Assistance. Sinta a tranquilidade de viajar bem protegido. Festa boa! Energia. Papai Noel, esse ano eu quero um churrasco pra galera. Papai Noel, esse ano quero a ceia que a minha mulher adora. Ho, ho, ho! Esse ano é ticket para todo mundo! Até o bom velhinho mudou. Tá esperando o quê? Chegou o ticket Alimentação de Natal. A melhor oportunidade de presentear sua equipe com liberdade de escolha. Contrate agora em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito e com frete grátis. O mercado está mudando. Acesse teanatal.com.br e mude você também. A Câmara Municipal de São Paulo convida você para debater o orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. É a oportunidade para indicar investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite esse momento e venha para a audiência pública geral debater o orçamento do próximo ano. Dia 9/12 às 10 horas na Câmara Municipal de São Paulo. Estamos esperando por você. Participe. Sua opinião vale uma cidade melhor.